no ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e olha o que aconteceu com o mundo pós-ultimato, cara. De certa forma, a gente pode dizer, pô, Thanos até aqui. Não, não vou dizer que ele tava com razão, não. Thanos tava certo. Bom, certo não tava, mas que os Vingadores, quando voltaram as coisas, bagunçaram tão quanto bagunçaram, né? Bom, mais uma vez, a gente tá aqui nosso podcast voltando. Aproveitando que tá essa safra de séries da Marvel Studios, a gente já gravou da WandaVision, a gente acabou de sair o final de semana aqui do que encerrou, né? Teve o capítulo final de Falcão e o Soldado Invernal, e reunimos nós cinco, estamos em cinco aqui, né? Pra falar sobre essa série, né? Tem muita coisa pra falar sobre ela, mas a gente vai tentar ser ligeirinho aqui pra não ficar tão desgastante, né? A gente tá tentando concentrar em menos de 2 horas aqui. E aí, bom, enfim, apresente-se vocês, caros companheiros de podcast. Bom, aqui é o Felga, e apesar de não termos forró brega na série, nós tivemos um Barão da Pisadinha. boa entrada, gostei da frase de entrada. Eu devia ter usado ela, né? Aqui é o Paulo, e foi a Sharon e mais ninguém. Também. Vocês estão criativos hoje, né? Oi, pessoal. Aqui é o Marcos Pedro. E apesar do Fego até me roubado a minha entrada, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Eu não tô aguentando mais o Colver me mandar memes de Naruto fazendo pisadinha do Zemo. Não aguento mais. Ele foi encaixar o Naruto da onde? Da onde? Que eu nem sei se existe um meme de Naruto fazendo para onde a pisadinha. Vai ter. Foi tu que desenhou e mandou lá no grupo pra gente? Agora eu voltei a desenhar agora, tá bom. Então, eu sou o Magari e a gente vai ver que a melhor forma de fazer quando alguém falar que você está dando em cima da irmã é dar uma de João sem braço. Nossa! Meu Deus do céu! Bom, vamos partir logo para discutir o nosso podcast, tanto que piore, né? Todo mundo já se apresentou aqui, né? E, enfim, foram 6 episódios, né? Durando mais ou menos 1 mês e meio aí, de Falcão e o Soldado Invernal. Essa série que era pra lançar lá em 2020, era seria a primeira série da Marvel Studios. A ordem dela, se ela viria primeiro em agosto, né? Eu não sei agora, tô meio perdido aí. Mas ela viria, acho que a primeira série da Marvel Studios, mas depois do lançamento da Viúva Negra. Acho que era isso mesmo, era em agosto, né? E nota-se logo quando você vê essa série, por que, que ela seria a primeira? Porque ela, de cara, vai tratar... depois do que a gente viu em Homem-Aranha, longe de casa, né? A gente viria imediatamente como é esse mundo pós-ultimato, né? Pós-voltas de um monte de heróis, de seres humanos, de animais e plantas, enfim. Voltou aqueles 50% que estavam apagados, né? E o mundo ficou mais complicado, porque por 5 anos o mundo teve que se reajustar a essa perda, né? Nisso, o que a série coloca é que muita gente que antes não tinha um lado adequado, um trabalho, né? Não tinha o seu lugar na sociedade, passou a ter, né? E aí, o que acontece? Teve aquela volta, né, das pessoas. Acho que até em Homem-Aranha, voltando aí, só pra fazer mais raiva, a Magari citando de novo o Longe de Casa, né? Teve aquela situação que a tia May disse que quando voltou, encontrou alguém no apartamento dela, achou que ela era um fantasma, né? Tem muita gente que tinha sua própria casa, sumiu naquele momento da sua própria casa e não esperava que 5 anos depois tivesse uma outra família morando na sua casa, né? E que muitas dessas pessoas eram pessoas até que eram fora de seus respectivos países. Eram pessoas que eram refugiados de países que antes estavam em guerra ou que estavam com situação econômica péssima e que, fazendo até um paralelo um pouco com um momento da Europa que... há um tempo atrás, né? Ela estava precisando de ter mão de obra de estrangeiros. Ela passou a admitir a entrada dessas pessoas justamente para ter o crescimento social, né? Quando a Europa estava sendo caracterizada, entre aspas, uma sociedade que estava envelhecendo, né? Só que aí, agora acho que era uma situação bem pior, né? Porque voltou também, quando voltou esses 50% de volta, voltou pessoas também mais jovens, voltou pessoas de diferentes idades, né? E ficou aquela competição, pelo menos, né? Dobrou a competição pelo mesmo espaço, pelo mesmo trabalho, pelo mesmo emprego e por aí vai. Ou seja, a sociedade teve que resolver o problema da noite pro dia, de como se tivesse aumentado a população, dobrado a população de uma hora para outra. E se criou esse comitê aí, né, que é o Conselho de Repatriação, alguma coisa, né, global, uma coisa assim, GRC, ou CRG, se foi na tradução que fizeram aqui, né, em português. Isso aí é um órgão, pelo menos deu para entender que era nível global, não sei se ocupou o lugar da ONU, ou se era uma divisão da ONU, isso não ficou bem claro, mas que estava cuidando e tentando ver de uma maneira mais imediata ainda possível, que estava complicado de acontecer, né, de lidar com isso, de tentar resolver. Vamos colocar as famílias que voltaram de volta ao seu lugar e aquelas pessoas que eram originalmente fora daquele país, vamos colocar ela para longe, né? Isso criou um grande problema, né? E esse grande problema teve a sua resposta, né? Que as pessoas que por esses 5 anos ganharam o seu lado de volta, se sentiram agora ameaçadas de novo e agora estavam num movimento de defesa, né? Dizendo assim, ó, por que a gente por um tempo não foi considerado estrangeiro ou refugiado e agora é? Porque o mundo tem que ser dividido. Então, aproveitou-se um conceito dos quadrinhos, que era o do Flag Smasher, né? Que era um único personagem da Marvel, que a tradução serve até melhor pra gente, né? O apátrida. Então, essas pessoas são apátridas mesmo. Elas não só são contra pátrias, como elas também não têm pátria, né? E aí, esse conceito que era um personagem virou o conceito de vários personagens, de um pequeno grupo, né? Em que tinha esse movimento, né? De um mundo, um só mundo, né? Um só povo, né? Que algumas lógicas por aí, até mesmo atuais, faz até um pouco sentido, né? Pra que barreiras, pra que divisões, pra que guerra entre povos, né? Só que a decisão deles de lutar por isso tinha outras motivações diferentes das motivações que existem hoje, né? Que são talvez um pouco mais altruístas. Os deles estavam lutando pelo que era deles mesmo. Nesse novo mundo, nessa nova situação política que se criou, a gente vai ter nossos dois protagonistas, né? Que é o Falcão, que virou um funcionário, não exatamente um funcionário do governo, mas ele trabalhava em operações em conjunto com o exército americano para resolver várias situações de busca de criminosos internacionais, por aí vai. E aí aparece na primeira missão dele, junto com um personagem dos quadrinhos que muita gente talvez não tenha reconhecido, mas vira o sucessor imediato dele nos quadrinhos, né? Que é o Joaquim Torres. E eles estão lá, junto com o exército, caçando os bandidos do... Vou até chamar de Brigada Braddock, vai. Que é o ex-vilão do Capitão América, volta de novo aqui, né? Ele tá sendo caçado pelo Falcão. Ao mesmo tempo, o Falcão decide entregar o escudo do Capitão América, porque mesmo que o Capitão América dissesse que ele deveria ser o herdeiro imediato, se tornar o novo Capitão América, ele não se sentia bem com a situação, ele achava que não estava à altura, talvez, ou que talvez aquele símbolo só representasse o que o Steve deveria ser, mais ninguém. Então ele colocaria isso no Museu do Capitão América, que já existia, né? Vocês lembrarem, já foi reformulado, mas já existia. E aparentemente pra ele aquilo ia ficar só numa redomazinha, né? E onde estava o Steve Rogers, muita gente vai se perguntar. Pela lenda popular, tava na Lua. Mas não sei. E o tava fazendo terapia. O Soldado Invernal decidiu fazer, tipo, uma tarefinha de encerramento de várias coisas, né? Então ele tanto tava indo atrás de criminosos que ele tinha ajudado enquanto Soldado Invernal e levar os caras pra cadeia, como também uma maneira de compensar pessoas que ele prejudicou. Então, tem um exemplo de um pai de um filho que ele matou quando tava sob a influência do Soldado Invernal, e ele tava lá querendo avisar pro pai que nem sabia se o filho tinha morrido mesmo ou não, né? Mas dizer o que aconteceu com o filho, como morreu, por aí vai, mas muitas vezes não conseguia. E ele tava, o Buck, né, tava meio relutante com a terapia, tem cenas engraçadas demais com ele e a psicóloga dele, né? Então é essa situação do começo da série, né? Que deveria ser realmente a primeira. E acho que ela pontua bem, localiza bem. Eu acho que foi um excelente começo, apesar de que muita gente achava que já ia encontrar os dois juntos. No primeiro capítulo não encontra. Mas eu acho que pontua bem a posição de cada um. E foi um começo que eu achei até que foi bem balanceado, cenas de ação com cenas de narrativa, né? Felga, o que, é que você achou aí desse começo, desse posicionamento aí? Então, a gente sai, né? Acabou de acabar de WandaVision, né? Que era uma série que tinha alguns conceitos diferentes, né? Pra gente cair numa série mais voltada pra ação, né? Quase que tradicional, né? Uma série bem tradicional, vamos dizer assim, de ação, né? O começo eu achei muito bom, né? Achei bem legal, principalmente as cenas de... As cenas de tomada aérea, achei que ficaram bem legais, né? A série tinha, assim, o trailer tinha mostrado um clima meio, vamos dizer assim, daquelas duplas, né? De meio aquelas duplas policiais, né? O tira bom, o tira ruim, né? O Falcão bancando o tira bom, o Bucky bancando o que seria o tira ruim, né? E ambos assim, cara, voltando, né? O Bucky tentando se reerguer de novo, né? Por isso ele faz essas, vamos dizer assim, esses pequenos ajustes, né? Inclusive tem o lance do caderno, né? Pra ele anotar e tentar riscar aquilo lá que ele não foi feito de bom no passado, tentando consertar. Isso vai desde vilões que ele ajudou, até pessoas, né, que ele afetou, que ele machucou, né? Aí tem também um pouco do Sam, né? Gostei bastante de mostrar um pouco ali da família dele e tal, que era uma coisa que não usou em todo o resto, não foi abordado, né? Até pela dinâmica dos filmes, isso ficaria muito complicado de ser abordado, né? Mas assim, você veja uma mudança, uma série muito mais voltada para ação, muito mais com cenas muito boas de tomada, principalmente as cenas de voo, as cenas de tomada aérea, né? E você tem esse problema, né, dos refugiados, né, que é um problema... Aliás, a série, ela toca, né, em vários problemas que, apesar de ser um mundo... um futuro bem próximo, né, é 2025, né, a série, né, 2023, agora eu não lembro. E... 2025 mesmo. Então, 2025 é um futuro próximo, né? É o presente deles porque é o futuro da gente, né, mas... Exato. Entendem. Então... E apesar da, vamos dizer assim, ela toca em vários problemas que são, acho que... Agora eu me peguei, é 2023? Ou é 2023? Fiquei na dúvida, acho que é 2023, né? 5 anos. É 5 anos, né? Depois de Guerra Infinita, então é quanto? Eu me perdi agora. Bom. 2024 no máximo. Ou... É isso. Não, no máximo, porque se tu for olhar, se Guerra Infinita foi... Se a gente considerar que foi em abril, que era na época da estreia... Então ela deve ser por volta de outubro de 2023. Pronto, deve ser isso. Então, deve ficar por aí. Mas ela toca em vários temas muito atuais. O tema dos refugiados hoje é um grande problema, né? A gente não tem falado-se tanto, porque a gente tá no momento aí encarando, né, uma pandemia tal, e enfim. Mas é um problema bastante forte, né? Inclusive, né, acho que quando a série estava sendo montada... A gente podia lembrar daqueles campos de refugiados que tinha nos Estados Unidos, aquelas coisas horrorosas da gestão Trump de separar pais. Então, tipo, os pais eram deportados, a criança ficava, né? E, ou seja, e meio que o blip, né? O estalar de dedos do Thanos, não é que ele resolveu, mas ele permitiu fazer certas acomodações. E agora, com a volta das pessoas, essas acomodações não estão mais... se resolvendo, né? O CRG, então, ele toma uma atitude, né, radical, quer dizer, expulsar a galera e trazer todo mundo de volta, trazer o pessoal que estava morando de volta, né? Então, gerou, assim, ficou com esse problema, né? E aí você, então, tem o surgimento dos Flag Smashers, né? Os apátridas, né? E aí, como o Coveiro falou, é um conceito emprestado. Então, esse é o primeiro tema, né, que a série toca com bastante... de uma forma interessante, né? Aborda de uma forma interessante, que é o tema dos refugiados, que é um tema bastante complexo na nossa realidade de hoje, né? Então, como o Felga falou aí, a série, como ela é mais ação, acho que ela fala mais com o meu lado de ação porradeira. Eu reclamei um pouco da WandaVision, que ela tem muita enrolação, muitos episódios que foi pra nada, pra lugar nenhum. Nesse lado aqui, já no primeiro episódio, na cena que o Felga citou também, na cena do Falcão acabando lá com o pessoal do Batroc, e a cena de voo mesmo, de tomada aérea, normalmente eu reclamo de vez em quando aí dos cover até zoa, dos efeitos especiais do MCU, mas nesse caso, nessa série aqui, no geral, acho que eu não tenho reclamado nesse sentido, pelo menos. É que não teve também muito CGI, né? O que teve também foi bem feito, essa parte do Falcão voando... Uhum. Ele entrando nos helicópteros lá, ele entregando os Uber Eats, como teve memes aí. O Uber Eats. Ai, ai. A piada do Uber Eats, inclusive, ela casa com a história do Falcão tendo que pedir empréstimo no banco, que revela um negócio que, tipo, os Vingadores trabalhavam praticamente de graça, fazendo favor, pelo que mostra, né? E aí... Então, peraí lá, você está dizendo que o Tony Stark mentiu quando ele disse que pagava tudo, financiava tudo, deixava tudo legal, né? Não, ele Tony Stark, tudo, então, era o Elon Musk do MCU. Correu para não pagar direito trabalhista. Financiava tudo, mas ele não dava salário. É isso que é o preto. É tudo trabalho escravo. Cadê o pessoal da Justiça do Trabalho dos Estados Unidos? É, não tem Justiça do Trabalho nos Estados Unidos. Tá vendo? Foi isso. Vai, Margarida. Então, e também aborda esse assunto que também... Eu tô repetindo tudo que o Fago falou, devia ter ficado calado. Que aborda esse negócio que tava antes da pandemia, antes da pandemia virar modinha, o assunto modinha da vez. Porra, esse negócio de... Essa pandemia é pau, né, Magari? Meu Deus, perdoai Magari, gente, que tá ouvindo. Ah, já era, já vou pro inferno mesmo, já. Desço de tobogã. Que é esse negócio assim, teve muita discussão nos anos atrás de quem ia aceitar os refugiados. Aqui um joga pra um lado, um joga pro outro, a gente não quer, a França não quer, lá na Europa principalmente. Esse negócio do... Quando tá precisando... O pessoal aceita, quando tá, joga fora. Lembrou, eu vou citar aqui um filme ruim, mas é aquele filme do... Tem uma nevasca, que é a Era do Gelo, uma coisa assim. Uhum. Que tem... Que no, que depois de amanhã. Tá, isso, o dia depois de amanhã, que quando tem a porra gadaria toda lá, os mexicanos que ficam fechando a fronteira pros Estados Unidos não passar. Que nem agora que acabou também, né? Ah, mas também. Que agora reverteu de novo. Agora, um exemplo bem claro, político, já interrompendo Magari de quando quer e quando não quer, sem contar nos próprios Estados Unidos, dependendo da costa. Lá na costa oeste, mexicano, é batendo, prendendo à vontade. Mas do outro lado, quando é um cubano que ele consegue fugir de lá e pisa em solo americano, ele imediatamente já ganha cidadania. Então, acaba sendo político também, não é só... É questão de organizar financeiramente ou quando precisa de emprego ou não, né? É fácil responder essa. Qual das duas comunidades é um player extremamente vital nas eleições presidenciais? Basicamente, o que o Fela falou e o que o Magaren falou é isso mesmo. Eu também fiquei muito contente com as cenas de já de cara, assim, né? Porque quando eu até conversei com o Felga em off, né? Dias atrás, antes de começar a série, que eu esperava que a série fosse algo estilo 007 ou até mesmo, como é que fala? Aquele buddy cop estilo Máquina Mortífera ou então um pouco de Velozes Furiosos, né? Por causa que os trailers entregavam. E acabou que não. Acabou que a série foi para uma outra vertente, apesar das cenas de ação serem alucinantes, coisas que a Marvel Studios já provou, que sabe fazer muito bem. Tá gastando muito nessas séries, porque os efeitos estão basicamente o que você vê no cinema, sabe? Então tá fantástico. A atuação do Anthony Mackie com grande destaque para ele foi fantástico, assim como a atuação também do ator que é o Bucky, que é o... Ah, esqueci o nome dele. Sebastian Stan. Foi fenomenal, porque ele entregou bastante também no papel que ele tinha que desempenhar. E a entrada dos antagonistas dos vilões foi muito boa também. Não foi nada forçado, foi uma coisa muito, muito, muito orgânica. Não teve tanta teoria quanto o WandaVision. WandaVision a gente realmente... debruçou em teorias aqui, tipo, quase que entrou na porrada, saiu o dedo no olho, essas coisas. Mas nesse não, esse foi tranquilo, foi de boa, né? Tipo, a gente viu as séries de episódio a episódio e assim, é pouquíssima coisa que a gente tem de teoria e que ainda ficou, porque teve umas perguntas sem respostas ainda, mas que isso pode ser resolvido pra frente. A série não pedia pra gente ficar filosofando muito, né? Em termos exatamente. De se é isso verdade ou se não é. Na verdade, se é uma coisa que a gente aprendeu com o WandaVision, é a gente não ir muito longe na exato. Maionese, né? Lá não em teve Mephisto nessa série. É, mas só pra constar, toda semana o Cobert ficava, mas a Cheryl é o Mephisto, gente. A Cheryl vai ser o Mephisto. Vocês vão ver que a Cheryl é o Mephisto. a gente atura, né? A gente atura. A pessoa tá enlouquecida. Isso foi bastante interessante. E uma coisa também que é interessante nessa série, né? Como a gente falou, não teve muita teoria, é que muita gente fica falando aí que a série não se resolveu, que os arcos dos personagens resolveu. Eu não vou falar um palavrão aqui pra poder poupar o ouvido de vocês, ouvintes. Mas quem fala isso é hater. O arco foi bonitinho, os personagens foram muito bem atuados. Não teve nenhuma queda, tipo, personagem que tava ali sobrando. Não teve. A coisa foi muito bem colocada. O roteirista e o diretor trabalharam muito bem nessa série. Então só tem elogios, cara. Só tem elogios. Tirando um detalhezinho que eu vou falar lá pra frente, que é uma coisa que até meu irmão apontou, que eu falei assim, isso não dá pra passar pano. Mas lá pra frente a gente conversa. Bom, uma coisa que o primeiro episódio certamente deixou todo mundo impactado, não que acompanhava os spoilers, né? Mas assim, acho que quem se afastou dos spoilers, até pelos trailers e coisa, não se mostrava muito que ia ter um novo Capitão América. E a ideia da cena é impactar justamente com aquela entrada, como impactou o próprio Sam, né? Ele tinha acabado de deixar o escudo pra ficar no museu, de repente aparece um escudo num cara que tava emulando, né? O antigo amigo dele, o Steve Rogers, o cara loirão, de olhos azuis, militar, né? Um outro tipo de militar de outra época, vale ressaltar, né? Não tinha aquele perfil mais preto e branco que tinha naquela época da Segunda Guerra Mundial, né? Que os inimigos eram muito claros, né? E era uma coisa mais escoteira, né? O Steve Rogers tinha. Tinha esse cara que é o John Walkers, já bem conhecido do pessoal dos quadrinhos. A gente não vai adiantar quem ele vai ser, porque a gente quer focar justamente em quem ele é aqui na série. Que é realmente um começo bem parecido com o que aconteceu nos quadrinhos, né? Só que algumas diferenças é que o John Walker que aparece aqui, ele é um cara que lutou no Afeganistão, ganhou várias medalhas de honra, mas é um outro tipo de guerra bem diferente do que o Rogers viveu naquela época, né? E o John Walker dos quadrinhos, ele não tem esse perfil. O perfil dele antes era de lutador de, ia dizer UFC, mas não existe isso, né? Era pro wrestling, não é isso, Magari? É uma coisa assim, né? Isso. É um pro wrestling que chama? Enfim. Ah, lutador de luta livre. Lutador de luta livre. MMA. Pra mim é aquelas luta livre meio fingimento. Sim, né? Mas enfim. E aí, esse novo personagem aparece. Ele aparece de novo como um símbolo criado pela própria GRC de novo, e que é pra voltar as coisas no lugar, e que pra esse novo tempo precisa de um novo Capitão América. E ele é o cara que tá basicamente fazendo o que o Steve fez naquela época, no comecinho, né? Sendo um personagem de propaganda. Tá dando entrevistas, tá dando autógrafo, tá acenando, tá... Enfim, o começo dele pelo menos é nisso, né? Ele até então não é um personagem que tem superpoderes, é um personagem comum, né? Só a força atlética que ele tinha. Mas pelo visto, no primeiro momento que a gente vê ele entrando em ação, ele parece manusear muito bem o escudo. Então ele teve um tempo de treinamento, né? Que, enfim, a gente vê que demora um pouco pra se acostumar com essa coisa de ficar quicando o escudo pra lá e pra cá. É um personagem que, vamos dizer assim, toca um pouco em zonas cinzentas, mas ele tá ali, a princípio, como o próprio John Walker coloca, em determinado momento que ele fala, é que ele entrou nessa pra finalmente fazer o que era certo, porque deixa meio que no ar, que apesar de ter ganhado aquelas medalhas de honra e por aí vai, ele vira pro amigo dele, que foi colega também de guerra, Lemar Hoskins, né, que vira o escudeiro dele, né, o companheiro, o sidekick dele, né. No original Battlestar, mantiveram a tradução da Panini que não deveria manter, né? Porque não pega bem, né? De Estrela Negra. Principalmente no primeiro capítulo que a gente vê a série, né? Tem aquela questão do moleque ficar chamando o Falcão de Falcão Negro e ele, eu sou o Falcão, dessa de Falcão Negro. E aí eles mantêm a tradução aqui farrapada, né? De Estrela Negra. Eles aparecem em determinado momento pra lutar contra as figuras desses apátridas, pra impedir um roubo de caminhão, que eles estavam roubando remédios, medicamentos, pra dar pra essas pessoas que voltaram a entrar em campos de concentração, né? Não, não campo de concentração, campos de refugiados, né? Então eles já estavam roubando, mais uma vez, dando uma de Robin Hood, mas naquelas, né? Percebeu-se que cada um deles tinha, nesse momento, super força, então percebeu-se que eles eram super soldados e eles praticamente, os seis, eram seis ou oito no caminhão, não me lembro agora, mas eu acho que era um número bem maior do que eu, certeza, o Bucky, o Sam, e depois o Battlestar e o John Walker, Capitão América, né, levaram um pau, né, apanharam feio. E, além de tudo, era um grupo que estava desorganizado, né, porque Sam e Bucky acabaram de se conhecer e não tinha essa afinidade toda para lutar juntos ainda. Juntou mais dois que eram de fora, que eles nem queriam que se juntasse. Aí é que foi a coisa mais desentrosada possível, né? Mas enfim, é um personagem que chegou, inclusive vale a curiosidade, né? O Wyatt Russell, filho do Kurt Russell, que faz o papel, né, do John Walker. É um ótimo ator, mas não sei por que essa galerinha nova aqui foi criando um hate, começou a atacar o cara. Ainda bem que ele levou de boa, né? Ele levou de boa e depois a galerinha depois reconheceu que ele estava apenas fazendo um bom papel. E eu acho que poderia isso ter sido colocado de várias maneiras que teria ficado ruim na série. Poderia ter feito muito mal, mas ficou muito bom essa introdução do John Walker. E o personagem cresce à medida dos episódios, que a gente vai ver naqueles aspectos que ele começa a perder a linha, à medida que ele vai não conseguindo manter o escoteirismo dele, né? Ele, por mais que tentasse ser o Steve Rogers, não dava pra ser, não era a personalidade dele. E ficou muito bem construído ao longo de todos os episódios. A pessoa que certamente quer falar sobre isso, e eu sei que até queria um podcast só sobre o John Walker, mas eu não tive como encaixar ele, é o Magaren. Eu agora vou começar com você para falar um pouquinho sobre aí, Magaren. O que você achou do... Fala do Battlestar também do John Walker. Eu sei que você quer falar dele aí. Ah, sim. É uma fase que eu gosto bastante. Logo que eu tava começando a ler quadrinhos, eu acho que eu lia mais a fase do John Walker que a fase do Steve Rogers. Eu já tô sendo odiado mesmo pelo começo, então pra mim o John Walker é o Capitão América preferido, a fase dele lá. Dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. Eu acho bom que foi, como foi abordado o personagem aqui. Ele foi aquele personagem, é igual nos quadrinhos, ele foi, é o personagem que você, ele foi feito pra você odiar, pra você falar, o Steve Rogers é o Capitão América, no caso depois é o Falcão, mas Steve Rogers é o Capitão América, esse aí não vai querer vai querer roubar o posto dele, né? E a gente vê que ele era mais radical que o Steve, o patriotismo dele era um patriotismo mais radical, tanto que ele, nos quadrinhos, ele começou como um, não é como um vilão, efetivamente, mas como um anti-herói, atacando todo mundo, e ele acabou sendo o Capitão América, pra você ver como o governo dos Estados Unidos só faz escolhas interessantes e inteligentes. E na série aqui a gente vê exatamente, por mais que a série não seja focada nele, nas horas que ele aparece, você vê que ele rouba a cena, você vê que ele vai, começa com aquele cara de tentando ser bonachão, mas a gente vê que ele não tem. Ele tem uns parafusos meio soltos, como todo o pessoal combatente que vai pra guerra e volta lá dos Estados Unidos. A gente viu isso em zilhões de filmes. A palavra que você tá procurando é PTSD. Esse negócio aí. Não é nem que palavra. Na verdade, PSTD, que é o. A síndrome pós-traumática de guerra, eu acho que ele não chegava a ter, não, viu? Não. Ele perdeu a linha só no. Ali quando o Lemar, e pra mim é totalmente justificável, tá? Mas a PTSD, ele é muito mais. Você vê as características da pessoa. Que acho que quem tratou bem foi a série do Justiceiro. Sim, aquela sim. Minissérie do Justiceiro da Netflix tratou muito bem isso. Uma coisa que o pessoal tava falando era que, justamente, tanto o Buck quanto o Walker estavam fazendo isso e os dois tinham. Se tu for olhar no episódio, acho que foi no 3, o Sam tava direto preocupado com o Buck revivendo lá o negócio do Soldado Invernal. Tava o Lemar direto, porque, como vocês mencionaram, o cara era todo o escoteirinho. Aí, no momento que ele deixou de ser um pouco escoteirinho e foi fazer aquelas missões um pouco mais fora de relações públicas, fora da caixa e tudo mais, o Lemar começou a ficar preocupado com ele, tenta resolver pacificamente, deixa que o Sam resolve, porque tava vendo que o cara podia pilhar e fazer alguma coisa que foi o que traumatizou ele lá na guerra, que ele falou lá que ele não tem orgulho das coisas que ele fez pela medalha. Então, ele tem um certo trauma, de certa forma, o Lemar sabe o que era, e era o gancho dele. Quando acontece aquilo com o Lemar, aí é que vai tudo pro caralho mesmo. Praticamente perde o assim, a âncora dele com a realidade, né? Vamos dizer assim. E foi uma boa adaptação, que nos quadrinhos são os pais do Walker que são metralhados lá pelos cão de guarda. E aqui foi os apátridas com o Lemar. Eu não acompanhei totalmente essa fase do John Walker, né? Na verdade, acompanhei, mas não me recordo quase nada. Eu fui rever a cena que o Magali tá falando aí. É bem, bem pesada pra época, pra qualquer época, na verdade. Que o John Walker fica doidão, ele fica os pais tão mortos no colo dele, assim. Ele ainda tá falando com os pais, né? Tipo, piradaço. E sem contar que ele desmembra um, enfia lança em outro, metralha os... Faz uma verdadeira carnificina, ou cão-nificina, já que são os cão de gato. Eu gostei da adaptação do personagem, tanto a cena que ele depois vai matar lá o apátrida aleatório também, é tirado de um quadrinho que é lá do... Quando o Steve mata lá o Barão Sangue, decapita. Acho que teve mais de um quadrinho assim com ele, sim. Viu? Na verdade, como você mesmo falou, a mesma coisa que você coloca, em vez de ser um escudo, ele tá enfiando um rifle no cara, né? Sim. E muita gente fala assim, pô, não decapitou ele. Se fosse em outro canto, teria decapitado, né? Porque é Disney mais. Pô, foi pesado pra caramba a cena. Não mostrou como é que sabe se decapitou ou não. Eu acho que não decapitou, mas... porque não, ele não mirou na cabeça, né? Não decapitou, não. Eu não acompanhei tanto o John Walker nos quadrinhos... mas o que eu sei do personagem é que, da mesma forma como a série retratou, ele também entra para ser substituto do Capitão América, né? Enquanto nos quadrinhos o Capitão América ele tinha deixado de ser o personagem, o governo dos Estados Unidos chama o John Walker para ser o substituto do Capitão América como novo herói norte-americano para representar os Estados Unidos, né? Assim, da mesma forma que a gente viu na série do... A Disney Plus, né, do Marvel Studios. Então, nesse ponto, a Marvel Studios realmente está seguindo a ordem de fatos que constroem um personagem, né? Você tem um personagem que tem uma cabeça completamente diferente do Steve Rogers, ele acha que ele pode ser um substituto para o Steve Rogers, e ele acredita que ele ainda pode ser até melhor que o próprio Steve Rogers, porque em alguns momentos da série, ele mesmo fala que tem coisas que... ele precisa fazer que o antecessor dele não fez, entendeu? Então, em muitos momentos, ele começa a se achar até mesmo um Capitão América melhor do que o Steve Rogers, né? Então, nesse ponto, a construção do personagem que a Marvel Studios fez realmente foi, assim, não é, vamos dizer, fidedigna, né? Mas eles realmente estudaram a cartilha e falaram, não, vamos seguir essa mesma linha. Não precisamos fazer a mesma coisa, mas vamos seguir o mesmo raciocínio. E isso é uma coisa que a Marvel Studios vem fazendo na construção de todos os seus personagens, entendeu? Não é que eles são construídos exatamente igual nos quadrinhos, mas a linha de raciocínio para a construção dos personagens é a mesma. Então, isso que é um ponto forte na Marvel Studios, na construção dos seus personagens. Eles não precisam ser idênticos aos quadrinhos, mas eles precisam seguir essa linha de construção do personagem que é pegada dos quadrinhos. Então isso ficou muito ótimo, ficou muito bom. E a atuação do ator, que eu fiquei abismado que ele era o filho do Kurt Russell, né? Que também é um ator da Marvel Studios, né? Quem assistiu Guardiões da Galáxia sabe disso. Isso é interessante. O ator, ele é muito bom, ele entregou no papel do personagem. Ele, em alguns momentos, ele começa, até mesmo o personagem começa a ter uns tiques nervosos, assim, coisas que algumas pessoas que têm muito trauma têm, entendeu? Então, isso aí foi muito bom. E uma curiosidade, né, com relação ao ator também, é que uma das coisas que o ator falou que aconteceu com ele, que ele guardou de cena emocionante durante as gravações, é que quando ele chegou no set de estúdio sem a barba, e ninguém reconheceu que era ele, porque quando ele chegou ele tava todo barbudo, e aí quando ele chegou no set todo, só sem o capacete, mas com a roupa já, ninguém reconheceu quem era ele. Então isso foi isso, ele falou que pra ele é bem engraçado. Diferente com a barba mesmo, ele fica até meio ruivo, sim. Né? Sim, parece um escocês, né? Não, mas eu acho que aquela cena dele sem barba, parecendo um Marquito, era de propósito pra parecer ridículo mesmo. Aquela piscadinha que ele deu logo quando foi introduzido, foi de propósito mesmo. Foi, parece que foi coisa dele. Foi um improviso, mas a galera gostou tanto que botou pra valer, né? Pra provocar a galera. E... De improviso, os memes são feitos. Vi de uma dança aí. Bom, não tem muito a acrescentar, mas é interessante o personagem, né? Porque ele... Que assim, o Capitão América é todo construído em torno da Segunda Guerra, né? E a gente sabe que a Segunda Guerra é uma guerra tida como mais romântica, né? Se você comparar com as posteriores que os Estados Unidos participou. Eu não lembro agora se nos quadrinhos o John Walker tinha... Qual guerra ele participou? Se ele participou de Coreia ou do... Não, ele não era conhecido por ser soldado. Não, pelo, né? Eu não lembro se ele depois fizeram um retcon. Cara, ele era dos anos 80, então não tinha uma guerra específica que fosse a dele pra bater com a idade. Uhum. Mas, então, mas ele era como ex-militar. Ele era um cara, assim, eu lembro que quando ele foi chamado pra ser o capitão, ele tava com uma fantasia extremamente ridícula que parecia saída de um circo. Sim, ele era o... Era um super patriota. É super patriota, exatamente. Que era, na verdade, o uniforme dele de lutador de luta livre. Sim, sim. Não era pra ser um vigilante nem nada, né? É, então, aí aqui a gente tem, né, um personagem que saiu, né, foi criado, né, dentro de todo o contexto da guerra do Afeganistão, que a gente sabe que tem um monte de coisa, um monte de problemas, né, não é uma guerra romantizada, né, vamos dizer assim, inclusive é tido como um dos atoleiros, né, dos Estados Unidos, né, aliás, é interessante porque recentemente o Biden parece que acho que... terminou a retirada, né, das tropas, né? Inclusive, teve um artigo que o Biden mandou falando de um crítico, né? Porque a Disney Plus criou um personagem que era um veterano e colocou ele como um quase vilão, né? Ou como um vilão, né? Não dá pra falar assim. O legal da série é que ela não tem um vilão tão definido. Aliás, o vilão não, é aquele que a gente, assim... A gente vai falar, né, daqui a pouco, né? Mas não é tão definido quanto nesses outros lugares, né? O que você vê mais é jogo de interesse, é relações de poder, né? Na verdade, Felga, tem um vilão bem definido, só que ele nunca aparece, ele é só citado. E toda a merda da história foi tudo por causa dele. Chama-se Steve Rogers. Primeiro que ele ficou com aquele mimimi inteiro de ter que trazer 50% da população de volta, aí fudeu com tudo, fudeu a economia, fudeu a geopolítica do mundo inteiro, porque ele não pensou nas consequências. Depois ele chegou pro Sam, toma que o escudo é teu, se vira e se mandou. Aí o Sam não tinha conversado a respeito, não parou pra falar sobre isso, não treinou o rapaz, ele nem sabia arremessar o escudo. Toma que o escudo é teu, se vira agora, você nem tem nem emprego, nem salário, se foda. Ou seja, tipo, tudo de ruim que aconteceu na série foi o Steve. Eu adoro esses gatilhos do Paulo. Outra coisa, não vai me dizer que é a Sharon. A Sharon foi tudo culpa do Steve. Sensacional, né? Enfim, eu amo. Assim, não dá pra chamar ele de vilão, né? E a construção do personagem, né, mostra isso, né? Mas você vê que ele é um Capitão América, acho que talvez mais adaptado pro século XXI, né? Dá até pra... A cena, né, do escudo lembra muito as cenas do Capitão América Ultimate, né? Uhum. Que é o Capitão América mais bruto, é menos, vamos dizer assim, menos sonho escoteiro, né? Ou pelo menos a vertente mais pesada do sonho americano, né? Que era o Steve do 616, né? Então... Esse é o Steve do Guerra Civil também, porque o Steve do Guerra Civil não tava nem aí se aleijava essas pessoas. Hoje tá bem. hoje ele tá on fire. Uma coisa que eu quero só completar aí na fala do Felga é que não só o Felga, como outras pessoas aí, ficaram nessa de talvez vilanizar ou não o John Walker. E é complicado, porque apesar de que a gente conhece ele como o cara que é o mais barra pesado, mais, né? Tal. Ele não é para ser confundido com o Capitão América dos anos 50, que esse sim é um cara que é totalmente pirado, é um cara que era realmente preconceituoso. Eu vi muito comentário por aí achando assim, tiraram o racismo do John Walker. Não, não, nunca teve isso do John Walker. Inclusive nos quadrinhos ele tem o Lemar Hoskins, que é o melhor amigo dele mesmo, do jeito que tá aí. Se é um Capitão América corrompido e por aí vai, fica com aquele professor dos anos tal lá, que era o que meio que criou o Buck, né? O Buck não, desculpa. Era o Buck, mas não era o Buck, era o Nomad, que era o... É Jack Morrow. Jack Morrow, isso. Ah, o Jack Morrow? Achei que você tava falando de outro cara, mas... Não, mas o Buck, virou... o Buck do Capitão dos anos 50 é o Jack Morrow. Ah, tá. Não é isso? Isso. E depois virou o Buck e o Nomad, aí, que tinha bebezinho. E é o cara que ficou por muito tempo também, né? O Buck ficou pra... Imagina o Capitão América dos anos 50. Então, essa personalidade que vocês queriam ver no John Walker, que era o cara racista que bateu no Sam e tal, é esse personagem aí, que é diferente, tá? E aí, falando em outras versões de Capitão América, que vai ter no futuro, né, gente? E como também já teve, a série introduz um super soldado, ele coloca como super soldado, não como um Capitão América ali do meio, né? Que seria o Isaiah Bradley, né? Que é o personagem que apareceu pela primeira vez numa minissérie chamada A Verdade, né? E que conta a história de que nesse meio tempo que a gente não conhecia, foi totalmente apagado, até das histórias em quadrinhos, vamos colocar assim, né? Foi apagado dos autos da história, é que em algum momento fizeram outros experimentos depois do Steve Rogers, e um deles deu certo, que foi o Isaiah Bradley, e ele virou o Capitão América Negro, o primeiro Capitão América Negro, e que chegou nas histórias de quadrinhos, fez algumas missões. E também deve ter feito na série, né? Porque ele topou em algum momento com o Bucky, lá num bar, lá acho que na Ásia, alguma coisa assim, pelo que ele falou. Enfim, pelo período que ele citou, que era, se ele participou, né? Foi o que, da Guerra do Vietnã? Acredito que sim, né? Ou a Guerra da Coreia? Não sei, Quem? O Isaiah Bradley. É a Guerra da Coreia. Guerra da Coreia, né? Que ele deve ter citado lá. E aí, logo quando ele voltou, em vez de transformar ele num, talvez num símbolo Capitão América, o pessoal apagou completamente da história. Não, Capitão América tem que ser um louro de olhos azuis e por aí vai. Pra piorar, mas pior do que o dos quadrinhos, porque nos quadrinhos foi simplesmente esquecido, ele passou anos preso e sendo fruto de experimentos, né? Mostra as cicatrizes dele e por aí vai, né? Até em algum momento, que aí nem fica claro quando é que decidiu dar uma vida pra ele livre. E se... Não, na verdade, ele fala que a enfermeira ficou com pena e fingiu a morte dele. Por isso que ele pôde fugir. Mas não diz claramente, né? É, ele fala que ela ficou com pena e assinou os documentos lá como se ele tivesse morto e ele conseguiu ter uma vida fora. Então, pro governo, ele tá morto. É, tava, né? Quando foi isso, quando exatamente? Foi? Ele não diz, né? Quando não fala. Não. E aí, o que acontece? Ele tinha uma esposa, provavelmente já tinha um filho aí, né? Que ficou com a esposa que achou que ele tava morto. E hoje em dia ele mora com o neto, que é o Elijah Bradley, né? Que vira futuramente, né, um dos jovens Vingadores, que é o Patriota, né? Então a gente conseguiu colocar isso na história, em que o Bucky, que mostra pro Sam isso, né, e diz que o Steve Rogers nunca soube disso, preferiu não falar pro Steve Rogers, né, que existia esse caso aí, e que ele poderia ser uma eventual pista de por que existem esses novos super soldados, né? Só que nos quadrinhos ele tá praticamente caquético, assim, tá paralisado numa cadeira de rodas, né, ou numa poltrona, quase não interage, né? Ali não, ele tá interagindo, tá bravo, tá revoltado com tudo que fizeram ele, virou um personagem ativo, né? E que, até o final da série, ele praticamente é o lado do Sam Wilson que sempre vai... Com parte da consciência, isso que fica dizendo que não vale a pena, que eles nunca vão aceitar, veja o que eles fizeram com isso. A parte amargurada, toda justificativa, né? De que nunca vai ter um Capitão América negro, né? Aquela perspectiva seria o lado oposto do que o Sam Wilson acredita, pelo exemplo que ele teve do Steve Rogers, que, enfim, confiou nele e deu um escudo pra ele, né? É também um personagem que, apesar de não aparecer muito, ele tem pontualmente sua grande importância na história e tem uma semente ali pro futuro, né? Olha, eu surtei, simplesmente surtei quando o Isaiah apareceu. Porque eu não li essa minissérie A Verdade. Ela chegou a sair aqui no Brasil? Eu não lembro se chegou a sair aqui no Brasil. Saiu, acho que saiu, sim. Mas foi numa época bem obscura, assim, mitos, alguma coisa desse tipo. Pois é, eu não cheguei a ler, mas eu acompanhei o anúncio disso na época, né? Na minha época, quando eu era jovem. Eu comprava umas revistas que falavam, né, que antes não tinha sites, né, que falavam muito ainda, né, a internet não era muito para todo mundo, então tinha as revistas que falavam sobre publicações nos Estados Unidos, e eu tinha visto o anúncio disso, então eu já tinha ficado na cabeça que, tipo, antes do Steve Rogers já teve um outro Capitão América, que é esse Isaiah Bradley, né? Que, na verdade, não, Marcos, ele foi dos anos 50, o Capitão América é dos anos 40. Isso. Então, tá. Pois é, mas na questão o da história... Quer dizer, o Marcos tá confundindo porque o Isaiah nos quadrinhos era dos anos 40 também. Sim, na série sim. Que foi mudado. Sim, mas eu acho que mesmo assim ele veio depois do Capitão, viu? Olha, quando eu vi o anúncio, né, se eu bem me lembro, mas depois eu vou até conferir mas, enfim, direitinho. O que a gente tá discutindo aqui é a sim. Minissérie. A minissérie ele foi criada em 1951. Isso. Então, assim, ter um Capitão... Já antes do mesmo do Sam Wilson ser um Capitão América Negro, já existia esse cara. Então, isso eu achei muito interessante. Já fiquei assim, porra. Então, sim. Só que, realmente, é igual como aconteceu na série, o Isaiah Bradley, ele foi apagado da história, né? Ele não teve uma importância para a história de Capitães América, né? Então, de qualquer forma, pro universo Marvel, o primeiro Capitão América foi realmente o Steve Rogers, né? Mas não teve outro Capitão América. Não, mas sim, mas teve. Nos quadrinhos teve. O Capitão América, isso. O Isaiah Bradley, é 1942 que ele é criado nos quadrinhos. Então, mesmo assim, ele é o segundo Capitão América, ele não é o primeiro. O primeiro é Steve Rogers. Mas ele não foi colocado como retcon, não, né? Não. No caso, ele foi o experimento antes do Steve Rogers. Não foi. Mesmo nos quadrinhos, foi o experimento depois. Beleza. Então, entra naquela história mesmo, da história de recriação do soro do super soldado, que tirando o cientista que acaba morrendo, que morre tanto nos quadrinhos como no MCU, eles tentam reconstruir. E você vai ver que na série aconteceu uma coisa inesperada. Porém, é mostrado que Isaiah, esse do MCU, ele realmente... Ele não fica, igual o Coveiro falou, ele não fica paralisado, né? Praticamente quase que balbuciando alguma coisa quando ele aparece, né? Ele tá realmente muito machucado, tanto fisicamente quanto mentalmente, entendeu? Ele realmente não... Ele fica completamente possesso, né? Porque ele virou um rato de laboratório, né? Que é o que acontecia muito, principalmente com os negros, né? Que é uma coisa que fala muito essa série, com relação a, antigamente... Como que os negros eram enxergados. E isso, para a história dos Estados Unidos, machuca muito, entendeu? Então, isso que eu achei muito corajoso da série, nessa série do Falcão, eles abordaram muito essa questão de negros realmente só serviam para ser nada, entendeu? Tanto que o histórico do Isaiah Bradley, ele foi apagado assim, tipo, beleza, foi só mais um rato de experimento, entendeu? Então isso foi muito interessante, gostei muito da participação do personagem. E o ator, de novo, o ator entregou horrores. É o Cal Lampley, ele aparece como o pai do como é que é, daquele marciano da Supergirl lá, não é isso? Ele é o pai do Caçador de Marte? É, na minissérie da Supergirl, Cal Lampley. Coisa assim. Só que ele tá muito mais forte aqui, viu? Só uma pergunta, Coveiro. Então quer dizer que a Supergirl é canônica no MCU agora? Na sua imaginação vale tudo, Paulo. Não tô nem mais discutindo. Mas é isso. Essa é a minha colocação sobre o personagem que realmente mexeu pra caramba, assim. Tanto é que no finalzinho, já vou entregar um pouquinho. No final, quando eu terminei de ver a cena final, assim, foi tão emocionante pra mim. Que eu, assim, automaticamente, cara, eu bati no peito, assim, do tipo, a cena final com o Isaiah foi tão emocionante pra mim que eu bati no peito e falei assim, cara, me representou. Essa cena representou muito. Então, aqui a série, né, é uma série Marvel, escapismos e tal, mas ela toca no segundo ponto, que é o racismo, né? E de uma forma muito interessante, né? Na verdade, toda cena, né, que mostra da apresentação do Isaiah, né? Você vê várias aquelas coisas que, principalmente agora, que a gente tá saindo do julgamento do policial pela morte lá de um negro, né? O George Floyd, né? E tal. E é interessante, né? Como o Marcos falou, né? O Isaiah foi tratado como um rato de laboratório. Ele nem sequer chegou a usar o manto, alguma coisa de Capitão América, né? Era um super soldado apenas, fez algumas missões, foi uma experiência para definir quem tinha capacidade de sobreviver ao novo soro, como se adaptou, né? Tanto é que a partir dele começou-se a criar esse soro mais recente, né? Inclusive, ele faz referência, acho que vamos dizer assim, a um fato histórico, né? Aquela brigada, que agora não me lembro o nome, né? Que também participou da Guerra da Coreia, mas que existiu, né? Brigada, não sei o que, agora não me lembro o nome. E, de certa forma, o personagem ele faz referência a um experimento, né? talvez uma das coisas mais absurdas que já foram feitas, né, nos Estados Unidos, né, para quem depois quiser pesquisar, é o estudo da sífilis não tratada de Tuskegee, no Alabama, né, que era pegar as pessoas e inserir ou falar que estava se testando uma cura, quando na verdade você não estava se testando nada, não colocavam, né, davam-se uns remédios falando que eram para cura, mas na verdade o que a pessoa estava fazendo é estudar a evolução da doença juntamente com os caras, com essas pessoas, né? Então, ele, de certa forma, o seriado, a partir, é claro, né, dessa construção, né, do soro do super soldado, ele fala um pouco, ele meio que retrata, ele traz é uma referência a esse experimento real. E também teve essa questão da brigada, que agora não me lembro o nome. Então, é aqui, assim, a gente está tratando aqui dos refugiados e agora a gente está tratando de racismo. E o seriado foi muito bem nessa parte, né? Você vê, o personagem é assim, cara. Você fala, meu, puta, mas os caras foram sacanas, né? Tanto é que ele tem medo até de se expor, porque ele tem medo de voltar a ser tudo. Ele simplesmente permitiu se deixar a ser apagado, né, da história, para não ser mais um experimento, né? E, de certa forma, é aquela coisa, né? Foi aquele impacto, né, pro Sam, né? A gente ficou cogitando, né, se ele ia morrer, se agora ia entrar o Patriota, né? Acho que mais... a gente foi longe, né? Porque a gente cogitou isso. Primeiro é porque já apareceu um moleque lá, né, o Elijah, e quando apareceu essa história do soro, né, com o pessoal, bate um pouco com a história do Patriota, porque a gente achava que ele tinha herdado os poderes do avô, ele não herdou os poderes do avô, né, na minissérie fica bem claro, e aí a gente vê que nos quadrinhos ele usava uma droga, tipo um MGH, uma coisa assim, não era? Era aquele hormônio de crescimento mutante, uma coisa desse tipo, né? É, o Isaiah, né? O Elijah, quer dizer. O Elijah, né? É o Patriota. Eu achei que ele já ia encaixar isso aí. Agora, como o moleque vai, né, virar um super soldado aí pra entrar nos Jovens Vingadores, né, eu não sei como é que vai ficar. Talvez a tal transfusão de sangue, né, que nos quadrinhos também foi via avô. Então, não, a gente não especificou, né? Até achou, porque depois a gente vai falar do Mercador do Poder e tal, que a gente achou que ia ver isso, né? E principalmente depois, porque assim, sobraram poucas pessoas com soro, né? É, e se fosse tão fácil assim com uma transfusão resolver, né, de dar os poderes, já tinham transferido o sangue do Isaiah para um outro soldado, né? Então não era tão fácil. É que na verdade é o seguinte, acho que o governo deve ter essas amostras, deve ter isso, né? Porque na verdade o objetivo era replicar, né? O cientista que tava em Madripoor, ele não era o cientista que trabalhou nele, ele trabalhou nos documentos. Isso. Digamos assim, numa pesquisa que já estava sendo feita por outras pessoas no passado. Isso. E aí, pelo que mostra, se o cientista trabalhou até o blip e tava quase conseguindo, não conseguiu, né? Então, os caras estavam pagando o cara para reproduzir, então não tinha, eu acho, né? Não, não tinha. Na verdade, ele conseguiu o link, né? Ele tinha conseguido, só que aí ele desapareceu, né? Pelo que eu entendi. Quase feito, mas não chegou a fazer, né? Senão tava no mundo do governo. Então ele tava quase lá. Então ele continuou a pesquisa e conseguiu no final. Não, mas ele fala que depois dos 5 anos, quando ele retornou, o governo tinha perdido interesse. Até porque o mundo mudou, tal, não sei o quê. Eles foram pra outros problemas pra resolver, né? Uhum. Bom, esse deixou de ser um problema, né? Vamos dizer assim, esse deixou de ser um alvo do governo. Aí quando ele voltou, o governo não estava mais interessado, ele foi para a iniciativa privada, vamos dizer assim, para começar, né, a vender o que ele sabia, né? E aparentemente deu muito certo, né? É, então é. Não vamos esquecer também que o projeto Hulk, ele é um projeto de super soldado, mas só que é considerado falho, né? Porque a base do soro que transformou o Hulk depois, que depois teve o banho de raios gama, foi parte de uma tentativa de reproduzir o experimento também do soro do super soldado, que é uma coisa também vinda dos quadrinhos. Olha, eu não tenho certeza se o Banner foi o caso, o Banner do UCM, mas o do Emil Blonsky, sim. Sim, o General Rosa até fala que era. Fala, né? Mas eu acho que o Banner não, né? confundindo com o Ultimate. É, no Ultimate é colocado que ele também fez experimento utilizando o soro do super soldado e acrescentando radiação gama. No caso dos quadrinhos do Meio-Meia, o Banner já nasce com uma certa modificação, a irradiação gama é que reativa essa, vamos dizer, essa transformação que ficaria latente pro resto da vida. Então, tanto é que uma das frases do Hulk, né, no Meio-Meio, ele fala que ele é a próximo estágio da evolução do humano, não sei o que, blá blá blá, entendeu? Mas no caso, ele também tem um pouco dessa pegada, que ele também é falado também que uma parte do soro é trabalhada com a base do soro do super soldado, só que no Ultimate ele realmente é muito mais aprofundado. Então eles colocam isso como base. E o MCU pegou um pouco dessa vertente. Então, na parte do Emil Blonsky. Sim, então essa parte que vocês falaram, que realmente a série, apesar de ser um pipocão, ser ação, ela aborda temas mais sérios, mais adultos, e nem precisa desligar a luz da câmera, pintar em preto e branco, filmar as coisas em câmera lenta pra dizer que é adulto, uns e outros aí. Desculpa, é uma Paulo. É uma distorção do que é ser adulto na cabeça de algumas pessoas. Mas achei legal que esse, teve a cena, o Marcos Pedro não falou aí, mas a cena lá, quando eles estão indo ver o Zaya lá, que os policiais param e perguntam pro Buck se o Sam tava... É, muito boa a cena, né? Sutil, mas boa. Não foi na cara, mas ficava lá, falou, esse cara tá te atrapalhando, tá te fazendo alguma coisa? Perguntando pro Buck, não, né? Pro Sam. Não, e um detalhe bem interessante nessa cena é que a gente fica imaginando, se não fosse o Sam Wilson... Sim, exatamente. É, né? Porque aí se realmente só tivesse duas pessoas discutindo, o cara ia acabar preso, né? E o legal dessa cena é que eles falam se o Sam é o bandido, por ser negro, não sei o quê. Aí quando eles vão puxar a ficha lá, quem tem mandado de prisão é o Buck, que tinha faltado as sessões da psicóloga lá. Isso. Não, o negro... Mas eles abordam isso, então, tirando a partezinha no finalzinho que eu não gostei, aquele monólogo, todo o resto é feito meio sutil, meio, uma coisa que eu gostei bastante. Dentro da narrativa, né? É, dentro da narrativa, sem precisar jogar na cara. Eu só queria dizer que o Marcos falou tanto de Hulk e tal, não sei o quê. Teve um outro personagem também, a história dos outros personagens, que lembra muito a história do Isaiah Bradley, é o próprio Carl Lucas, né? O Luke Cage, né? Na minissérie, que a gente não sabe se vai se encaixar ou não no UCM, né? Mas na minissérie da Netflix, mostra toda essa construção de que ele é preso e que estavam usando experimentos, tipo, não exatamente de um soro de super soldado, mas para criar super soldado também. E que no caso dele foi um dos casos que deu certo e transformou ele naquele cara com a pele, indestrutível, impenetrável, né? Então também se encaixa aí. É tanto que eu. Até quando estavam falando de suposta aparição de um personagem novo no UCM, eu até achei, né, na minha inocência, que ia trazer o ator... Mephisto. Ia trazer o Mephisto. Não, pra ser o Luke Cage do UCM, né, mas... Enfim. Aí ia ser... Ele ia ser o... Deixa pra lá. Bom, chegamos então ao momento pra falar do personagem que roubou a cena da série. Muita gente vai estar me xingando aí... Né? Vai estar me xingando achando que eu manipulei o podcast anterior pra falar do personagem que eu gosto, mas é mentira, né? Ele vai voltar falando do podcast anterior. Não tem Falcão de Aço aqui. Vai voltar a falar aqui sobre Barão Zemo, dessa vez Barão mesmo, né? O Daniel Brühl, né, volta o personagem aqui, e como ele é o personagem que mais tinha estudado, mais tinha entendido sobre super soldados, desde o caso lá da morte da família dele, que ele, por ser de vingança, ficou por anos tentando acabar com os Vingadores, né? Planejando isso a longo prazo. Ele volta aqui sendo solto pelo próprio Buck, né? Uma cena de fuga de prisão fenomenal, né? E ele se torna, digamos assim, o guia turístico deles pelo submundo do crime para tentar descobrir quem é que tá fazendo esse surto de soldado. Aí submundo do crime das baladas, né? É, das baladas, claro. Vai para Madripoor, que finalmente pode ser encaixada no UCM agora depois da Fox, né? A gente vê aquele pequeno easter egg lá do Bar Princesa. E ele vai para um outro bar lá, um bar... Disseram que também tem um UCM, aquele bar com a cabeça do macaco lá, que é o bar que eles entram, mas eu realmente não pesquei lá de onde é a referência, né? aí chega na história do e finalmente eles vê que o mercado do poder estava envolvido. E apesar de ele estar ali apenas na ideia do Buck, né? E do Sam Wilson, que acaba concordando temporariamente em fazer isso. De só ajudar eles a localizar quem é que tá produzindo esse soro, né? Ele tem sua agenda própria, né? Então, na primeira oportunidade, quando eles acham o cientista, que é o cientista que a gente acabou de citar aí, que estava reproduzindo o soro a partir dos conhecimentos que ele tinha da SHIELD ou do governo do Isaiah Bradley, né? Se que momento que ele vê o cientista, que ele pergunta, quantos são? Você produziu mais? Só tem aqueles? Tem. Aí quando ele garante que tem todas as informações do cara, que só os soros estão na mão dos apátridas, ele vai lá e atira no cara. E viu? Deixando todo mundo que tava naquele container lá apavorado. Até aquele momentinho que todo mundo esperava, né? De ver o Zemo usando a máscara. Eu espero que desenvolva mais aquilo, que ficou aquela coisa sutil, tipo, a máscara significa alguma coisa pra ele, que tava naquele carro lá dele, e ele olhou pra ela como se fosse uma coisa assim. Então isso aí é uma coisa que tem significado, tem uma importância pra mim. Aí ele botou a máscara e ele entrou em ação, porrada, porrada, porrada. E matou o restinho dos caras, parece os caras do Mercador do Poder aquele, né? É o único momento também de ação dele, né? Você vê que os outros momentos lá, ele apenas tá usando aquela cortesia, o jogo de palavras dele, não reagiu a mais ninguém. Não, não, não, não. Não teve outro? Ah, o momento teve outro, sim. As habilidades de dança dele. Quer mais ação que aquilo? Ah, mas tudo bem. A habilidade de dança dele. Palminha de mãozinha assim, no meio de uma balada trance, caralho. Eu tinha jogo de máscara ali, né? Eu tô falando das cenas de ação, de porrada mesmo, de bater nas pessoas. Porque depois... A agenda própria dele era que ele dançou em todas as baladas do mundo antes de ser preso. Para, Paulo. Enfim, a gente vê que isso teve um monte de confusão, não só porque o Zemo tá solto pra... Ele tava numa prisão na Alemanha, né? Mas teve consequências para as próprias Dora Milaje, que ficaram puta com o Buck, assim... Peraí, a gente permitiu que o cara ficasse vivo, porque a gente viu que ele também teve uma perda de família e tal. É um cara amargurado e por aí vai. Mas não é pra ele ficar solto por aí. Vamos prender ele de volta. Aí tá as cenas fantásticas no apartamento dele, de a galera tá maior quebra-pau com as Dora Milaje, ele bebendo um whiskyzinho assim. Aí quando ninguém percebeu, tava distraído, ele deu uma, como diz o São Wilson, deu uma de all-chap, entrou pelo bueiro, fez um monte de coisas pelo mundo, né? Porque ele fugiu. Você mal sabe o que, ele deve ter feito aí. Pode ter tido um monte de planos que ele montou. E aí ele mesmo depois ficou tranquilo pra se entregar lá pelo quinto episódio. Que aí o Buck aparece com as Dora Milaje. Ele fala até... Eu risquei meu nome do seu caderninho aí porque eu vou me entregar. E ele até fala pro Buck, eu não vou te matar. Porque a gente até esquece, né? Buck vive usando... O braço dele, a gente esquece que o Buck também tem uma versão de soro do super soldado, versão nazi, né, versão Hydra no dentro dele, né, foi feito lá pelo Armin Zola, né, quando raptou ele. É pouco tempo, até como fã do personagem, a gente queria ver mais, né, mas o tempo que ele tá lá, a qualidade do que o ator entrega, em todo momento que ele entrega, a cena é roubada por ele, as expressões dele, a gente fica muito satisfeito. Ele não sabe quando que o Zemo vai voltar a aparecer aí, mas só de ter reconstruído o personagem, que muita gente sentiu falta de não ver a versão Barão, de não ter visto a máscara, de não ter visto a parte mais sarcástica, porque até então o que tinha visto lá em Guerra Civil, ele era um cara... Fênix. Não era um Fênix, né? Era um excelente e da alta elite, né? Um excelente da alta elite militar de alto patamar lá de Sokovia. E que passou a seguir uma agenda própria quando a família dele foi morta nas consequências lá do ataque de Ultron, né? Mas não sabia se ele antes tinha alguma coisa de submundo, porque se ele era uma tropa de elite lá, de caras que agiam pelo mundo aí atacando, talvez, sei lá, disfarçadamente, ele podia ter um monte de contatos, realmente, com um pior do submundo do crime, poderia ter, né? E ele também tinha algum recurso, ele não era o cara mais rico do mundo e por aí vai, né? Mas ele tinha recursos, o suficiente para ele ter um apartamentozinho escondido na... Onde era aquela cidade lá? contava os apartes? Letônia. Letônia, né? Lá na Letônia ele tinha recursos pelo mundo. E tinha o mordomo dele, que era a versão Jarvis do mal. É, cara, ele tá mais pro Alfred que pro Jarvis, porque o cara era porradeiro. É, era. Não, o velhinho não era porradeiro, ele só apertou a porra. Olha, só um instante. Quem é que colocou aquele negócio? Quem é que enganou todos aqueles policiais? Cara, tipo, é que nem o Alfred do... Alfred canônico, ele era agente secreto antes de ser mordomo. É, vamos... A gente não sabe quem é aquele cara. Nem sabia o nome do cara, coitado. É o mordomo legista lá dos Osborns, na... É. Os filhos do Homem-Aranha. Mas enfim, eu tô muito satisfeito com o que eu vi de Zema até aí. E aí eu vou passar pra Paula, porque eu sei que tenho certeza que ficou tão satisfeito quanto. Olha, a gente tem que lembrar que ele foi a única pessoa que percebeu que o grande vilão da história é o Steve Rogers. Então ele foi resolver o problema que ele não tinha resolvido antes. Porque ele percebeu que ter o soro super soldado é problema. Tu é que agora ele resolveu que ia matar todo mundo que tivesse soro super soldado, tacando foda-se. Se ele tivesse explodido o carro do Rogers há muito tempo atrás, não teria a Pátrida, o Sam estaria de bem com a vida... O Buck estaria de bem todo, sem ter esses problemas todos. O John Walker não seria Capitão América, por aí vai. Ah, e a Sharon não teria problemas de ter tido um trauma de descobrir que ela pegou o próprio tio. Então, estaria tudo de boa. O cara foi lá e resolveu as coisas. Agora é que negócio, tipo, aí tem algumas peculiaridades. Tipo, aquela máscara que ficou muito aleatória na série. A verdade foi essa. Legal foi fanservice, foi. Provavelmente eu já tinha visto gente dizendo que o ator que bateu o pé e disse que queria ter pelo menos uma cena com a máscara. Basicamente aí... foi. Não, mas na verdade não acho que fez. Basicamente foi. Eles parece que vieram com a ideia e adorou. Na verdade, eu acho que pode ter uma evolução. Sabe o que eu acho legal? É do momento que ele falou que ele vinha de uma grande linhagem de barões. Que eu... E tu se sentiu familiarizado? Não, cala a boca. Eu especulo que aquela máscara seja uma coisa de família, talvez. Passou pra mim essa ideia, né? Mas é que tá. Agora, realmente, falta desenvolver a parte de por que aquela máscara significa tudo pra ele. Agora também tem outra coisa. O cara também era esperto e sabia também quando se render. Porque 3 Dora Milagre cercando ele. Ok, gente, tô rendido, vamos na paz, tô de boa na lagoa. Com uma cena muito boa, aquilo ali. É, assim, e ele, na verdade, já tinha feito o que ele queria fazer. Ele fugiu. Acho que quando ele quiser fugir, ele vai fugir. Porque, convenhamos, se até o Gavião Arqueiro conseguiu fugir daquela prisão, qualquer um consegue. Não, mas o Gavião Arqueiro fugiu daquela prisão? Fugiu na Guerra Civil, lembra, não? É, todos mas fugiram, né? Ajudou o Rogers, mas fugiram. O Gavião... Fugiu! Sim, mas foi o Capitão América que soltou e entrou por dentro. Mas é o Gavião. Mas, enfim, voltando aqui. É o que eu tava dizendo. Quando o cara ele quiser fugir, ele vai fugir. Só que, assim, tipo, ele também não é aquele perdedor que sai... Ai, fui derrotado, blá, blá, blá, blá. Não, ele... não se preocupe, não tenho nenhum rancor contra você, Bucky. Eu espero que você também não tenha contra mim. E aí, adeus, acho que a gente não vai se ver mais. Tchau, até outra coisa. Vamos lá, garotas, tchau. Sim, tipo, até a prisão foi meio que nos termos dele. Uhum. Sim, sim. Como eu falei, né, o cara que já tem tudo lá planejado... Tudo certinho, na conversa ele ganha todo mundo. Ele na conversa consegue derrotar mais do que lutando, apesar de que ele pintou e bordou ali quando começou a atirar com a galera, né? Na conversa mas só uma coisa, lá no grupo, o Coveiro estava cogitando que o Zemo sozinho teria derrotado o Thanos, viu, pessoal? Não falei isso. Esse nível de fanboy. Eu falei que na história da Dora Milaje, você começaram a cogitar que ele ia se cagar com as Dora Milaje. Mas não, cara, na conversa ele conseguiria fazer as Dora Milaje brigar uma entre a outra e escapar. Ele é assim. Bom, duas coisas antes de eu falar. Até agora a gente falou de Zemo e não fez piada com um certo sobrenome aí de um político que eu não vou mais dar mais maiores detalhes. Mas é muito amigo do Marcos Pedro, pelo que eu ouvi falar. Nem fudendo. Olha, Paulo podia ter usado a oportunidade que não usou na semana passada, né? E fazer as zoeira que tá fazendo. Eu lembrei desse detalhe, ninguém falou nada, mas enfim. O ator é sensacional, né? Daniel Bru, né? O nome do ator, né? O cara, acho que assim, o ponto alto mesmo, um dos pontos altos dessa minissérie, dessa série, né? Tem poucas cenas de ação, porque ele realmente não é um personagem porradeiro. É o cara que planeja, resolve a coisa, tinha todo um plano esquematizado. E ele, cara, quando você vê os diálogos, eles são muito bons. quando ele entra nessa questão do super soldado, de supremacistas, tal, cara, você, todo mundo ali olha assim, até o Santa é o maior, fala, é, o cara é, sei lá, a sua coerência, né? Não, na verdade, o Sam usa isso pra provocar a Carly depois. Sim. Quando ela vê que ela não arreda o pé, aí você, assim, ó, tem um amigo meu que consideraria você um supremacista. E ela fica puta, ela fica tão puta, que quando o John Walker entra com tudo na... pra prender ela, ela fica toda atordoada, aí ela xinga o John Walker de nazista. Seu nazista, e começa a bater nele e foge, entendeu? Ela, olha, mas isso pra constar... Mas só pra constar, tem uma parte lá em que o Sam admite que é amigo de nazistas. Porque o cara fala, esse aqui é o princípio que criou os nazistas e os Vingadores. Aí, tu tá falando dos nossos amigos. Aí o Buck, e dos Vingadores também. Primeiro que em momento algum, o Zé falou que era nazista. Ele falou de supremacistas. Não, né? Branco. Ele falou nazista e os Vingadores. Não, então... Ele citou nazistas, o Tron... O Tron não é nazista, e ele considerou também o Tron supremacista. Não, não, peraí, mas o contexto da piada é esse. O contexto da piada é, ele fala, ele põe na mesma linha, nazista... Sim, na mesma linha. E Vingador, que aí o Sam... Não, mas peraí. Aí o Sam fala, olha, você tá falando dos meus amigos. Aí o Buck fala, dos Vingadores, não os nazistas, né? Sim, é verdade, tem esse detalhezinho. Essa piada é essa. O que o Zemo quer colocar ali e por que ele é contra? Porque se você olhar, o Zemo não foi lá também e matou em Guerra Civil os caras que estavam tudo presos lá, de super soldado lá dos russos. Então ele, para o conceito dele, seja nazista, seja comunista, russo, para ele é que ele acha que é um jogo injusto, ou na verdade, ele até faz um certo momento com uma comparação com a pessoa se achar um deus, né? São deuses que falariam. Né, ele coloca isso, é que ele não permitiria, digamos assim, que esses, os supers, não estou dizendo nem só super soldado, os supers estejam crescendo e tendo, digamos assim, que permita assim, isso crescer por aí, porque senão vai em determinado momento ter realmente pessoas que são muito mais fortes, poderosas, contra pessoas comuns, que seria o caso dele, e aí essas pessoas teriam todas as vantagens, teriam todos os recursos para se impor contra as outras. Então, necessariamente, não precisa ser só a pessoa achar que a raça ariana é melhor do que as outras raças. Você, na prática, se tornar uma criatura maior, né? Para ele é o conceito de um supremacista. Você está se tornando muito mais poderoso do que os comuns e você é um mal a ser extirpado. Foi isso que ele tentou colocar ali em vários discursos dele. O que é muito bem colocado, mas... naquela cena em que ele pega o primeiro soro e fica assim, dá uma parada assim na cena, sabe? Você fala assim, pô, será que o Zemo vai usar o soro? O que seria um absurdo. Mas não, ele tá tão feliz de ter visto aquilo que ele começa a pisotear e a cena muda completamente, né? Dá um outro tom na cena em que a Carly se desespera e aí a gente vê aquela consequência de um frasquinho só ter escapado e o John Walker guardar pra... pro futuro, né? Mas só pra constar também, ele também não é a ferro e fogo todo mundo, porque ele mencionou que existem exceções, e se tu for parar pra pensar, se fosse a ferro e fogo, era pra ele ter matado o Buck também. E meio que, na cabeça dele, ele perdoou o Buck de ser um super soldado e esperava que o Buck perdoasse ele por ter sido usado. Sim, foi o que ele coloca no final, né? Tipo, não vou matar você, ele decide lá. Que era o único super soldado até então ali que, do conhecimento dele, que agora ele deve saber que Isaiah Bradley tá vivo lá, né? E que ele não, decidiu não apagar. Agora te cuida também, né, John Walker? Que tu agora tá super soldado também, né? Eu acho que o Isaiah também não entraria muito, porque o Zemo, ele perdoou o Buck porque considera o Buck uma vítima, o Isaiah então... Tem isso, de fato é isso. Em parte é isso, né? E ele próprio, né? E todo mundo fala, né? Quando fala do soro... mas tem o Steve, né? Tem que voltar até Guerra Civil, em que, na perspectiva dele, teve uma briga de um ser super poderoso lá, que era o Tron, e os heróis brigam lá em cima. A família dele morreu lá em cima, não. Morreu embaixo dos cacos, né? Dos asteroides caindo. Foi isso que aconteceu. Caiu um pedaço de asteroide na fazenda do pai dele, né? Ou do pai dele ou do sogro. Agora fiquei confuso. Mas enfim, caiu lá um caco e matou a família. Foi um coisinha. Aí ele fala assim, pô, ficou aqueles deuses brigando no céu e nós, pobres mortais, aqui se fudendo, né? E ninguém se deu conta que tava um monte de gente, pedra caindo e matando um monte de pessoa ali nos arredores, né? Eles salvaram os de cima, o que tava perto do zóio dele, né? E aí os de baixo tudo se fuderam, né? Foi isso a motivação dele de odiar tanto os supers, né? Fora o contexto, né, de Sokovia, Guerra Civil, toda a bagunça, né, que também foi algo que... Isso até o Nate sabe, porque vai que ele tem uma história por trás pra odiar super soldados, especificamente, né, que ele parece ter mais raiva de super soldado, né? Sim. Olha que, se a gente for parar pra pensar, Sokovia daria uma história, assim, daria... Não sei como é que não fizeram nenhum livro, alguma coisa assim, porque só da gente considerar que o sotaque da Wanda e do Zemo são completamente opostos, e aquela região ali, e se você for lembrar todas as tretas entre Alemanha e Rússia, tem muito pano pra manga pra história de Sokovia. Não, e outro detalhe que eu quero colocar, né? Do jeito que o Coveiro colocou, dá pra gente falar que o Zemo seria um ótimo melhor amigo do Billy Butcher, né? Em The Boys. Sim. Ambos têm coisas em comum, têm raivas em comum. Bom, o Capitão América seria um ótimo melhor amigo do Homelander, né? Eita, cacete. Eita, aí... Ultimate, talvez. Ou John Walker. Com certeza. Também gostei do personagem do Zemo, apesar de, como você falou, ele ter aparecido pouco, ele foi aparecer já no terceiro episódio... No... Ele foi lembrado que ele existe no final do segundo e ele apareceu efetivamente no terceiro. Mas é aquele, ele foi aquele personagem que manipulou todo mundo, saiu ganhando, foi preso lá. Bom, eu só achei que faltou ele agradecer ao Sam pelo plano dele de guerra civil, porque se não fosse o Sam, ele tava preso naquele bunker até hoje. E se o Sam não fala pro Tony Stark onde ele tinha ido, eles iam estar esperando lá o Tony Stark aparecer e ninguém ia aparecer. Contar muito com a sorte. Era o único. A única birra com o plano dele lá do guerra civil é essa. Uhum. Mas, tirando isso, teve as Dora Cintilante lá, quer dizer, Dora Milaje. Falando da... sendo reintroduzida. O pessoal até achou que podia aparecer alguma coisa do Shadik e Horseman lá, mas não apareceu. É, se aparecesse, não ia aparecer em live. Ah, mas alguma foto, alguma coisa, alguma menção. E teve... Eu não lembro se vocês chegaram a falar essa parte da Dora Milaje, mas teve a parte do Bucky que ele finalmente está livre da programação dele lá do sim. 16 de dezembro. Só uma curiosidade. Feijoada, não sei das quantas lá que as palavras. A Ayo... aparece, que é a personagem que aparece em Guerra Civil. A primeira Dora Milaje que aparece é a Ayo, né? Não é a Okoye, que aparece lá em Guerra Civil, né? Que é um... Ela volta aqui, ela foi chamada especificamente pra ser, digamos assim, a personagem principal aí, porque ela é alemã. E as palavras que destravam o Bucky não é apenas as palavras em qualquer idioma, é aquelas códigos de palavras em alemão. Por isso que ela foi chamada. Só uma curiosidade aí. E também porque o cachê da atriz deve ser mais barato que as outras. O Walking Dead tá lá mais as coisas. A atriz da Micone tá assim, agora ela só é a Okoye. É, e outra coisa, né? Não é só por cachê, não, porque tem as outras que são mais desconhecidas ainda. E essa atriz da Ayo, que eu acho que é a Florence alguma coisa, não me lembro agora, ela tá em Mulher Maravilha também, né? Ah, a gente tá falando de coisa boa aqui, né? Uhum. É, Marcos Pedro, faltou você, né? É, não, mas eu acho que o pessoal já falou tudo, não tem, não tem muito o que dizer. Ah, tem que falar do teu governador, rapaz. A piada era sua e você não fez, então aqui você é o certo. Perdeu a oportunidade, Paulo. Você quer uma última chance, Paulo? Passou a vez. Não, já encerrou, vamos mudar o assunto. Bom, pessoal, agora a gente pode falar um pouco agora dos episódios finais. Eu não vou separar uma parte só pra falar sobre a Carly... A Carly Montem alguma coisa, né? Eu não me lembro muito mais. Montecal, uma coisa assim, né? Que é a versão trocada, né? Que nos quadrinhos é o Cal, né? É. Que é o Apátrida original. O grupo se chama Ultimatum. E o Apátrida é só um, né? O Flag Smashers é um. Só que realmente combina mais se você chamar Flag Smashers, o grupo, e ela ser uma entre vários, né? Ela vai se perdendo, a gente viu aí sobre a conversa do Sam que teve com ela, ela permitiu ter uma conversa inicial, ela perdeu uma mulher que parece que ajudou eles, uma senhora lá, eles tinham vários, não sei se infiltrados, né? A avó, né? A avó dela, né? Eu não sei se era a avó mesmo de sangue. Não, sei a avó de sangue, mas era alguém que ela... É uma criança. Alguém que ela considerava como vó, algo do tipo. É. E aí ela vai se perdendo, né? Depois da conversa do Sam, ela fica uma arara. Os soros que ela tava guardando foram quebrados, ela queria aquilo ali pra, fazer mais pessoas pra causa dela, que ela achava que precisava lutar. Quando perdeu os soros, ela teve aquela conversa com o Sam. Ela começou a achar que ela tinha que vencer, então, dando uma resposta. Ela praticamente estava até disposta a morrer, contanto que ela fizesse algo efetivo para marcar a população, dizer, olha, nos escutem, nos ouçam, mesmo que seja mal compreendido. É tanto que o plano inicial dela era matar o Capitão América. Ela diz, vamos bater nesses caras aqui, mas a gente tem que matar o Capitão América. Coitada dela que acabou o plano indo pelo buraco, ela matou o Lemar, que ela até fala, eu não gosto de matar pessoas que não tinham importância com minha causa. O que deixa o John Walker puto, porque praticamente disse que ele morreu à toa, né? E ele se jogou na frente pra proteger o amigo, né? E aí tem toda a mudança, não só ela muda o John Walker, que enlouquece pra aquela cena marcante de ele quebrar o tórax do cara com o escudo na frente de todo mundo, e que faz com que ele perca o título de Capitão América após um julgamento. Não fica preso, mas perde todos os benefícios militares e por aí vai, né? E a Carly também doida, que ela diz, olha, agora vamos chamar a galera, a gente tem um monte de gente que apoia a causa da gente por um aplicativo, né? E vamos entrar na sede da GRC, que vai ter a tal da votação definitiva para expulsar a galera que ganhou casa durante os 5 anos, expulsar para botar as pessoas que eram os donos originais, né? Casa, moradia, emprego, ou seja, não só casa física, né? Tirar a cidadania, pelo que eu percebi, né? Tá perguntando, o aplicativo era Twitter? Não era. Tem sua similaridade, mas não era, né? E aí, isso acontece. Tem a participação especial que dá aquela deixa pra gente viajar demais, né? Que é a da Condessa Valentina Allegra de Fontaine, acho que eu disse certo, que é uma atriz conhecida de Seinfeld, eu não vou me lembrar o nome dela agora, eu não conhecia. Pode ela. Pode chamar mesmo. Ela de Val. Não, atriz, eu não conhecia. Eu sei que ela trabalhava em Seinfeld, é uma pessoa bastante conhecida. De VIP também. Ela é ex-esposa do Agente Coulson, cara. É, mas na série talvez ela seja ex-esposa do Nick Fury, né? Se quem conhece os quadrinhos sabe que vai ter uma coisa aí. Tem aqueles que hoje Christine é canônico na MCU a partir de agora. É. Tem aqueles toques leves de que ela, quem a viu assim, percebeu que ela tava tipo recrutando o John Walker, né? Como dizem por aí que ela também vai aparecer no filme da Viúva Negra, e dizem que ela vai recrutar a Yelena Belova, né? Dizem que o papel dela é esse lá na série. É, rumores, tá? Tô dizendo spoiler porque eu não sei se é verdade, tá? Ah, na verdade já era pra ter aparecido, né? É, já era pra ter aparecido, mas adiou. Vamos esperar até julho pra confirmar isso aí. Então dizem que ela tá montando a versão dela de Vingadores Sombrios, né? E o final da última cena dela confirma mais ainda isso, né? Mas enfim, a gente vai ver a construção das coisas, o episódio final, em que finalmente o Sam, depois de tomar o escudo do John Walker, né, depois de ter enlouquecido, ter várias conversas, perder as asas, ele decide que vai arriscar e vai tentar ser esse símbolo que, mesmo que todo mundo seja contra, ele vai apanhar todo dia, como ele fala, ninguém vai aceitar, mas ele vai tentar ser esse símbolo que o Steve Rogers queria que ele fosse. E aí ganha aquele uniforme que é extremamente similar ao dos quadrinhos, né? Ousadia grande, viu? Porque se você pegasse isso na mão dos russos, os russos nunca quiseram dar um uniforme muito vermelho, muito branco pro Falcão, porque eles não gostam, né? Estranho o russo não gostar de vermelho, né? É. Eles são mais sutis nas coisas, né? Eles gostam de coisas mais fúnebres, vamos dizer assim. E a gente vê aquele uniforme realmente similar, acho que é o uniforme mais parecido realmente até hoje, viu? Do CM com uma contraparte de quadrinhos, né? E as cenas são maravilhosas, cara, do Sam aparecendo voando. Eu sei que o último episódio, ele ganhou até nota mais baixa, a gente pode até discutir o porquê. Mas assim, pelo menos a parte de ação das cenas desse episódio foi muito boa, né? Então a gente tem essa coisa evoluindo pra finalmente o Sam se aceitar como Capitão América, por isso que a série é importante, mas Falcão e Capitão América. E por que não imediatamente Capitão? Porque teve essa construção e foi legal essa construção. Acho que a série, o fato da série existir é importante antes de um filme do Capitão América, pra dizer que não foi fácil a mudança do Sam pra aceitar essa posição nova, né? Então, a gente provavelmente não vai ter continuação da série do jeito que tá, né? Então, tá mais justificado porque não vai ter segunda temporada. E que se tiver uma série nova, não vai se chamar essa, vai se chamar Capitão América e o Soldado Invernal. Né? Teria que ser isso. Tinha lido que ia ser Capitão América e o Cunhado Invernal. É isso que eu ia falar. E aí tem a piada que você não sacou na hora, Paulo, da irmã do Sam ser o mesmo nome da mãe do Capitão América. E nós temos nossa versão da Marta no UCM, que é a Sarah. Você lembra da época que o Sam tava nessa cena que o Sam diz que eu conheci o nome, lembra do nome da mãe do Capitão América e todo mundo achou que ele tava pegando a mãe do Capitão América? Vocês lembram disso no Guess, viu? Teve esse meme? O padrasto invernal, agora é o cunhado invernal. Era o padrasto invernal na época, né? Enfim, vamos falar aí um pouco, desde o momento que tem essa cena chocante do John Walker, dos planos inevitáveis da Carly, né? Pra levar essa cena final aí, né? Em que finalmente temos... É, o Paulo não acreditava nisso, né? Mas temos o Capitão América aí com o uniforme e tudo. Já que o Paulo que não acreditava nisso, eu quero que ele comece a falar aí sobre o que ele achou desse penúltimo e último episódio aí. Não, ó, vamos lá, vamos corrigir, que parece que eu tava torcendo contra. Eu não acreditava, no sentido de que eu disse que eu só ia assistir esse negócio se eles não parassem com esse negócio de Falcão e o cara virasse Capitão América como era pra ser. Mas isso... vai ser, você que não confiou. Você foi um não, cara. Mas de, não, pera lá, pera lá. Quando você mostrou o vídeo, ele virou Capitão América, foi que eu fiz e maratonei. Eu te mostrei o bonequinho antes, 3 semanas antes. Podia ser o bonequinho de quadrinhos, que era idêntico, inclusive. Não, mas vamos ser assim, não. Mas vamos, a primeira coisa que a gente tem que dizer é que a série. No MCU foi muito melhor e muito mais justificado o Sam se tornar o Capitão América. E quando o Sam for agir como Capitão América com os Vingadores, vai ficar muito mais justificado do que nos quadrinhos. Que nos quadrinhos... Tem uma diferença aí, né? Porque foi o Rick Remender que fez essa mudança, né? Agora você tem... Se fosse o Nick Spencer, seria outro tom, né? Ok. Porque se a gente for lembrar, até no podcast do Axis, a gente brincava que tipo o cara ganhou o escudo, ele ganhou... 50 mil pontos de leadership automaticamente só porque eu tenho escudo. Aí passou a ser o cara mandão que mandava em todo mundo e tudo mais. Mas agora, toda essa jornada que ele teve, todo esse crescimento que ele teve, o treinamento que ele teve com escudo e tudo mais, além de justificar por que ele é o Capitão América com todas as palavras, também justifica por que ele vai ser o líder dos Vingadores. Porque além da senioridade, já que ele agora é um dos heróis ativos mais velhos e mais experientes, também ele é o... Esse se tornou praticamente o braço moral que o Steve era. Eu tenho quase certeza que quando for ter o Vingadores 5, ele vai ter um arco de se tornar o líder, como o Capitão América, o Steve, teve no primeiro Vingadores. No primeiro Vingadores, o pessoal não aceitava ele no começo, e só foram aceitar ele praticamente naquela cena, saiu apontando pra cada um, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro. Houve um crescimento ali, que a gente vai ver isso acontecer com o Sam no filme dos Vingadores, que já é... Isso vai ficar muito bom, assim. Até porque convenhamos que o cara vai trabalhar com a galerinha que tem um ego lá em cima. Se digamos que tenha Capitã Marvel ou o Doutor Estranho no meio da parada. Vai ter um gerenciamento muito maior do que o que o Steve teve tendo que lidar com o Tony, por exemplo. Eu entendi que porque você excluiu o Pantera Negra, né? Mas enfim. É porque tecnicamente o Pantera Negra era até aquele negócio que eu te falei, em off. O cara, ele é rei de uma nação, e aí, inclusive, ele está praticamente fornecendo material pra todo mundo atualmente, ou ele é o líder incontestável, ou ele, tipo, tem que ser uma pessoa que ele confie muito. E, assim, tipo, faltaria essa cena dele mostrando que ele confia tanto assim no Sam, pra aceitar o Sam sendo o líder, mas, dadas as circunstâncias, não tem mais como ele ser, certo? Uhum. Voltando. Inclusive, como nos quadrinhos, é ele que dá essas asas novas, o uniforme novo do Sam. Sim, isso aí foi muito bom, porque se a gente for lembrar, o Falcão não tinha, era um Falcão sem asas no começo, quadrinhos. Quem ganhou asas com o Englehart, com o Englehart em que o Pantera Negra que fez isso pra ele, projetou e fez as asas, porque que dá um upgrade pro cara e tudo mais. E se eu for parar pra pensar, foi até uma coisa do Englehart, porque o Capitão América ainda fala assim, ah, mas a gente pode falar com o Tony Stark, ele pode fazer uma coisa legal pra você. Não, não, já conversei com uma pessoa que é melhor que ele. Aí chamou o Pantera Negra. O arco em si hoje em dia é muito datado, mas essa ideia ainda é muito boa e permaneceu e fez todo sentido, porque foi muito upgrade que o cara teve naquele negócio ali, e se a gente for parar pra ver, aquela turbina agora que tem nas asas serviu como quase um compensador do cara não ter super força, porque aquela cena do caminhão, uhum, haja turbina ali pra levantar aquele bicho, hein? Não, e você imagina os recursos que ainda não vimos dessa asa. A asa certamente é vibrânio. Aquela tecnologia não é de combustão, porque era uma energia azul que saía. Então pode ser uma tecnologia Wakanda também, que eles usam com base de vibrânio, sei lá o quê. Ninguém sabe o que é que tem ali, né? E fora o recurso, né? Que a gente achou que era... voltou o Red Wing e voltou dois Red Wing, né? Que teve uma hora que um virou dois, sei lá, não entendi bem. O pessoal de Wakanda também, porque... Isso aí eu achei legal, viu? Porque, tipo, os caras estavam pilhados com Bucky, a Ayo... Tinha chegado Lobo Branco. Não, dá uma sumida por lá, não aparece, não diz oi por enquanto, viu? Se finge de morto no grupo do WhatsApp, não faz qualquer coisa. Ele, olha, pode fazer só um favorzinho pra mim antes. Faz aquela... Não querendo abusar da toda a merda que eu fiz até agora, mas será que vocês podem construir um mega traje com asas e tal? E eles fizeram. E ficou foda. Ainda não, mais, tipo... o Sam tinha aquela porra daquelas asas lá, eram pesadonas, fica uma corcunda nele. Agora não, é bem levinho, né? Exato, cara, aí ficou... Tem até uma parte lá que, quando ele tá segurando alguma coisa, a asa, tipo, usa como os tentáculos do Octopus, para pra no chão. Prender, pra né? Quando ele dá um burro no escudo, ele pra travar o escudo, ele trava a asa no chão, assim. Sem falar que ainda tem aquele negócio, como é que se diz... como foi um presente de Wakanda pra ele, no caso, não tem como tentarem tirar aquele uniforme dele. E a própria Condessa falou que o escudo também não tem dono legal nesse caso. Até porque acho que a pessoa mais próxima de seu dono seria os Starks, não... Exatamente. Não o governo. Então, assim, tipo, é tudo dele. Até que um dia o Wakanda resolva, assim... a gente quer se livrar desse cara. Aperta esse botão aqui e desarma a armadura, que nem fizeram com o pobre do... Essa cena foi muito boa. A cara de desolado do Bucky, que eu falei, porra, não confiava em mim mesmo. Botaram um mecanismo de segurança. Nossa. E foi muito movimento Kung Fu, né? Que a Ayo só chegou assim, tá. Aí o braço, puf. Eu falei, porra, mano, tá. Mas sabe o que é legal também, cara? Vocês viram que o braço tem um núcleo de energia de vibrânio? Tem. Mas assim, eu não sei se você chegaram a ler, mas teve gente que não gostou muito dessa cena aí por um motivo, assim, tipo, teve gente reclamando que por mais que estivessem numa briga e a história fosse sobre quebra de confiança e tudo mais, bem ou mal, ela arrancou a prótese de uma pessoa com deficiência. Força. Tipo, Twitter. Teve gente que não. Foi no Twitter, mas teve gente que não gostou. Mas enfim, quem deu a prótese foi ela e ela não tá ali pra ser bem ou mal. Vocês viram, se um dia o coveiro der uma prótese pra vocês, ele vai passar assim correndo e puxar ela. Filha da puta. Então, foi bem bacana, vamos dizer assim, esse desenvolvimento do Sam. Esse episódio final, eu vou roubar de novo a deixa do Paulo, porque ele não falou nada, mas teve lá um talk no Jutsu, né, um momento Naruto lá de você resolver as coisas no papo, né, de converter, de ajudar dos inimigos, de todo mundo ficar junto e blá blá blá, né, como disse lá o Buck, cara, né. Eu revi esse discurso dele, eu até entendo porque as notas foram um pouco negativas. Eu acho particularmente que o discurso foi como meu no ar, assim, sabe? Não teve. Eu tinha certeza de nada. Eu acho que em parte talvez seja um momento que a gente também não vive lá alguma coisa de muito. Um momento de muita esperança, né? E se o cara fazer um discurso desse, né? Você pegar na literalmente o discurso, não é um discurso muito coeso. Esse discurso é tipo a cena da. De todas as mulheres vingadoras lá na luta do Thanos. Jogaram só por jogar. Não foi como o resto da série que foi bem não, desenvolvido. Não foi muito bem. Eu teria, sei lá, voltado no último episódio pra pensar nesse discurso pra reescrever essa série. Talvez hoje, na primeira vez eu não me importei. Achei que o pessoal tava de mimimi por conta do monólogo lá que o Magaren falou, que era um monólogo. Mas, na verdade, eu fui rever e li uma transcrição do discurso. Eu acho que ele acaba tocando em vários tons e não define nada. Diz que vai virar pro Capitão América porque, enfim, porque ninguém espera isso, mas ele vai aprender a ser e vai lutar para ser contra tudo isso, que o grande poder dele era fazer o bem. Ponto. É, porque eu acho que o que faltou pro Coveiro, na verdade, é que ele devia ter começado assim, olha, eu já fui como vocês, aí depois falar, porque cê, é, Steve Sensei, aí no final falar, e agora é meu sonho, esse é o novo Capitão América, da Tebayo. Eu não entendi metade do que você falou, mas na verdade, é, o que você falou, isso aí é porque ele começa falando essa história de quer introduzir a galera, era um discurso que tinha. Aí ele começa a falar sobre as pessoas não aceitarem ele como Capitão América, o que tem a ver com um racismo. E ao mesmo tempo ele fala lá pro final, dizendo que o fato de ele querer ser Capitão América não é por ser super poderoso, mas porque ele tinha esse conceito moral mais desenvolvido, que esse era o poder dele. Entendeu? Então ele pegou três tons da série e botou numa conversa só que não ficou bem, bem feito, né? Realmente, revendo pela segunda vez, quem for ver esse episódio pela segunda vez, não foi uma das melhores coisas nesse discurso. Na verdade, voltando assistindo a segunda vez, realmente tem três coisas que me deixam o pé atrás nesse episódio final. Inclusive que o Paulo citou alguma delas aí durante o nosso WhatsApp secreto, né? Realmente, só entraram três caras no furgão e com a notícia do rádio, diz que morreram quatro. Só se botava um cara lá escondido dentro do furgão que ninguém viu, né? A outra é que o Sam pede reforço, realmente, e parece... Todo mundo achou que seria o reforço seria a própria Cheryl, mas fica dúbio, porque ela fala, oi Sam, e ele, ué, a voz dela aí? Tipo, já chegou? Então fica meio estranho, né? Pode ter sido ela o reforço? Pode, mas ao mesmo tempo ele pareceu muito surpreso. E a outra é que realmente esse discurso tá meio perdido no mundo, assim, sabe? O cara, entraram três e morreram quatro porque o mordomo era bom nesse nível. Pode ser, né? Então, mas assim, apesar das críticas, acho que o episódio tem muitos pontos positivos, né? Acho que o episódio serviu meio que pra, vamos dizer assim, evitar uma vilanização excessiva, né, do John Walker, né? Porque ele faz exatamente aquilo que o Lamar fala, né? Olha, nos momentos difíceis você toma as decisões corretas, né? E aí, em vez de ele perseguir a cara, ele foi tentar ajudar Salvar a galera, né? Salvar a galera, né? Você ali tem aqueles momentos de heroísmo, né? Ou seja, né? Que é o que tá meio em falta em certos filmes de um certo diretor por aí, né? Que o pessoal foca em tentar ajudar as pessoas, né? Mesmo na hora das brigas, na hora da coisa, o foco ali de todo mundo foi tentar salvar o máximo possível de vidas, né? Achei assim, novamente, acho que o destaque é as cenas aéreas, né? Aquelas cenas da perseguição ao helicóptero, a forma como ele resgatou, né? Como o Sam identificou ali uma saída para poder resgatar aqui as pessoas, tal. Aquilo foi muito bacana, aquela cena, né? A cena do John Walker. Mas assim, ficou assim, eu acho que o que talvez tenha matado mesmo foi esse discurso. Talvez longo, né? Talvez até um pouco desconexo, mas acho que quem assiste a primeira vez, ele é um discurso que passa muito fácil. E como você tá ali no calor da emoção, você acha ele um discurso legal, né? Quando você assiste uma segunda vez, você já não tem mais aquela... Vamos dizer assim, você já tá meio fora, né? É, Uga, nem o Buck escutou tudo. Não, né? Isso é ótimo, cara. O Buck disse que quando chegou no momento do negro com listras e estrelas, ele atendeu mensagem celular. Cara... Mas o discurso talvez poderia ser melhor, mas ele tem a sua importância ali dentro, né? Que era pegar aquela frase do Isaiah, nunca vão permitir um negro ser um Capitão América, né? E aí alguém, né, o Sam se apresenta para esse posto, né? Você tem toda aquela questão dos símbolos, dessas mudanças, né, de paradigmas, né? Talvez até se você for pensar, né? Se o governo americano tivesse escolhido um negro e não uma cópia de Steve Rogers, né? Talvez o Sam teria aceitado melhor e talvez teria dado certo. Não, mas eu acho que na perspectiva da Carly não varia diferença nenhuma. Não, não, mas, é, mas eu não digo, foi se, até se eles, se eles invertessem o Lemar e o Walker ali, Walker. O Lemar fosse Capitão América, ia dar na mesma. O Lemar ia acabar morrendo de alguma maneira e o cara ia surtar, pegar o soro. É, mas eu vejo a questão. A questão toda é a seguinte: isso, essa inversão poderia ser importante para algumas pessoas de fora. Mas para o dos apátridas não ia fazer diferença nenhuma. Não, a questão porque dos apátridas é que ninguém questionava ali, isso que é o problema do discurso. Ele quer, ao mesmo tempo, falar sobre a questão de que os caras têm que ter direito a ser reintegrado, não pode ficar de fora, não pode ser tratado como um refugiado, e por aí vai. A única ligação que tem isso aí é porque refugiado seria tratado como uma escória da sociedade. E aí ele quer jogar isso, que se sente também com isso, com o fato de ser negro e que as pessoas não aceitariam ele como Capitão América negro. Só que ele tá praticamente fazendo essa outra parte do discurso, você parece que tá fazendo para o Isaiah Bradley, porque ninguém questionou até então de ter ele mesmo ter assumido como Capitão América ali. Ninguém falou nada, sabe? Até ali naquela cena. Nem o cara para quem ele deu o escudo, aquele barbudo lá. Entendeu? Então, na ponta da agulha, serve o discurso. Mas na ponta da agulha da narrativa, ele é um discurso que entra meio doidão, assim, meio misturando uma coisa com a outra, sabe? Isso aí, não, é fato. Ele tenta abordar muita coisa e acaba. Na primeira vez que você assiste, você não tem problema, ou você entra no na emoção, porque você já tá na emoção da série. Lá, lá, lá. Ou faz que nem o Buck, né? Que não ouviu nada. Ou faz que nem o Buck. Mas é quando você para, assiste, realmente pode ser, tem essas coisas. Mas ainda assim, foi um, acho que assim, precisava ter alguma coisa desse tipo, dessa linha na série, né? E aí, e realmente, eu não acompanhei muito dos quadrinhos, mas essa transformação dele de Capitão América foi muito boa, né? Ele conseguiu assumir, assim, conseguiu fazer uma transição, né? Uma mudança desse manto, né? Muito melhor do que se ele talvez tivesse aceitado logo de cara o que o Steve queria pra ele, né? É, Felga, a diferença dos quadrinhos pro série foi mais assim, porque na série foi Naruto, teve o discursinho do Serra da Debaio. Nos quadrinhos foi Voicemaker. O cara chegou, eu sou o Capitão América, supera! Supera, meu irmão, supera! Não foi nem isso, né? Porque nos quadrinhos o Steve Rogers nos apareceu, ele ficou velho e falou: ó, tô velho, meu andar por aqui quebra até os ossos. Bucky tava, acho que, sumido, tava virado. Tinha virado aquele. Fora que o Bucky não podia ser mais, né? Porque tinha se queimado como Capitão América lá, desde aquele momento que descobriram que ele era o Bucky, enfim, o Soldado Invernal e tal. Aí ele deixou na missão. Tipo assim, ó, tem ninguém pra ser, vai ser você. Porque o Sam, inclusive, já chegou a ser, antes dessa fase, Capitão América por uma edição, né? Vestiu a roupa uma vez. Eu gostei desse final, apesar do discurso já ter falado tanto lá no nosso grupo quanto aqui. Eu achei meio jogado, meio mal feito. A cena final do Sam levando o Isaiah lá no museu foi bem melhor, bem mais impactante. E sem contar que nesse discurso aí, como diz o Paulo da Tebaio, do Naruto aí, ele consegue convencer o pessoal lá do governo nesse falatório. Então é isso aí, os caras se olham assim, eu acho que é. Vamos cancelar essa votação que ele tá fazendo, todo mundo se abraçar, correr no campo de Florido, somos todos amigos de novo. Mas no geral, gostei. Eu não li os quadrinhos, eu já tinha parado com as drogas nessa época, mas vocês confirmaram que na série foi feito melhor, porque não é difícil fazer melhor com os quadrinhos mais recentes. Qualquer coisa sai melhor. A transformação dele, como acho que foi o Felga que falou, se o Sam já começasse a série como Capitão América, como o pessoal queria, acho que não teria todo esse impacto, toda essa discussão filosófica de racismo, do que o homem negro passa nos Estados Unidos por não ser respeitado, etc. Se ele já começasse como, eu sou o Capitão, dane-se o mundo. Não ia ter toda essa discussão. O próprio Isaiah, ela falou que nem os negros iam aceitar o negro como Capitão América. E isso foi uma das partes que salvou no monólogo, no monólogo do Sam, né? Que ele fala que muita gente mesmo, os irmãos de pele dele, não ia olhar pra ele de cara feia, mas ele ia ter que lidar com isso diariamente. Paulo compartilhou no nosso grupo opinião de alguns influencers aí, falou que a série deixou um monte de coisa aberta, não sei o que. Acho que o cara deve ter dormido mais que eu no monólogo do Sam, porque pois é. A série fechou certinha. Fechou, desde o episódio 5 tá fechando portas, sim, né? Sim, fechou. Fechou as pontas soltas. Se deixou alguma ponta solta, não foi ponta solta, foi gancho para as próximas continuações. Sim. Que é o que a gente vai falar daqui a pouco da Sharon, dos Vingadores Sombrios aí, da Valentina Russo lá. Então, foi um bom episódio. Gostei. Diferente da WandaVision, eu gostei da série quase 100%. Quase. Então, o que o pessoal falou é exatamente isso mesmo. Não tem muito o que acrescentar com relação a se eu gostei ou não. Eu adorei o último episódio. Na verdade, eu gostei da série inteira. Como dizem no Twitter, né? Pra mim, a série é perfeita, sem defeitos. Mas, claro, tem algumas coisinhas, tanto é que até que vocês apontaram. Tem uma coisinha também no que eu falei que eu ia falar também. Teve um errozinho também que ninguém notou, que ninguém comentou. É que, por exemplo, na luta lá com o Bartrok, o Sam joga o escudo e o Bartrok consegue derrubar o escudo lançado com uma cadeira, né? Um escudo que consegue furar árvore e até concreto, ele, Bartrok, conseguiu derrubar com apenas uma cadeira, né? De vibranium, a cadeira. É, exatamente, o escudo é de vibranium. Então, assim... Não, a cadeira também. Pois é, a cadeira é de vibranium. Mas, no caso, mesmo que o escudo não... Assim, né? Vamos ser chato agora. Mesmo que a cadeira não aparasse completamente, mas aí o escudo teria feito um amassado, ele teria rebatido e tal, e voltado pra mão do Sam, de qualquer forma. Isso, se fosse com o Capitão América, aconteceria isso. Mas teve esse problema, mas deixamos passar, porque, igual o Felga falou, no calor do momento, que o episódio tava muito legal, o uniforme apareceu, não sei o quê. É, deixei passar, isso foi relevante, entendeu? Igual o discurso também do Sam. E um detalhe que eu queria também colocar, e agora que eu vou. Tô batendo o dedo assim na mesma, falando, eu fui o único daqui dessa convenção aqui de Marvetes que está fazendo esse podcast para você. Eu fui o único que foi lá no Carlos Pacheco e falei com ele: muito obrigado, Carlos Pacheco, pela sua contribuição, tá? Porque o que muitos não comentam é: o criador do visual do uniforme do Sam é o Carlos Pacheco. Foi ele, no arco do Rick Remender, ele que desenvolveu o visual que vocês viram do Sam Capitão América, que aparece nos quadrinhos, e que a série se inspirou e fez uma cópia praticamente fidedigna, salvo alguns pequenos detalhes, desse visual. Então, tanto é que eu tenho até os estudos aqui que eu peguei juntamente com o Carlos Pacheco, dos estudos do visual do uniforme. Então eu cheguei lá no Twitter, agradeci, e ele automaticamente, pior que foi isso, velho, foi surreal. Eu postei o Twitter, em 5 segundos o cara já me deu curtida. É que a gente deixou você representar todos nós aqui pra babar o outro, como você queria, entendeu? Babo mesmo. Eu ainda estou, é, e de falar que eu ainda estou com raiva dele, que ele assinou meu nome com H. Isso é culpa minha. Tá aí o motivo por que o Paulo não foi lá pra descer aí. É culpa minha, culpa é minha. Eu que falei com ele pra colocar com H, pra dizer. Então, assim, a série foi pra mim, esse último episódio foi ótimo, como eu falei. Na boa, cara, ver o Sam com esse uniforme, cara, foi catártico, sabe? Foi ótimo, foi prazeroso pra caralho. Então, que vem o próximo filme, sabe? E a questão da Carly, eu acho que foi muito bem resolvido também. Igual eu falei no começo, não existe pontas soltas nessa série. Todos os arcos foram resolvidos, e o que foi deixado de prolongar o desenvolvimento, deixou pra frente. O caso do arco do John Walker fechou, ele saiu de Capitão América e ele fecha como o agente americano, supervisionado pela Val, que a gente não sabe ainda qual que é a dela. E isso, o pessoal tá achando que isso aí foi furo de roteiro. Não é furo de roteiro, gente. Isso se chama gancho, tá? A mulher, ela foi introduzida no... Foi meio que pincelada na série. E no final, ela meio que entrou pra do tipo, beleza, é a partir daqui que começa o meu arco. Então, você tá andando num grupo de quadrinho muito ruim, porque só tu vê essas reclamações, Marcos Pedro. Cara, tem muito. No Twitter tá lotado. Não, a reclamação final por várias outras coisas, sim, mas por fato, por coisa aberta, eu não tô sabendo disso, não. Sim, tem. Mas eu gostei da série, e é isso que eu tô falando. É, agradeci o Carlos Pacheco pela contribuição dele. Rick Remender também tem uma contribuição, né? Porque foi a partir do arco dele que temos o Sam Capitão América. A transição, igual o pessoal falou, não foi a dos quadrinhos, não foi tão legal quanto da série. O da série realmente foi muito, teve muito mais importância, né? Teve muito mais peso. E isso vai contar muito pra frente, igual o pessoal falou, talvez um possível Vingadores 5. Né? Tá. E é isso. Bom, vamos falar então, pra encerrar esse podcast, da cena final, que remete a vários momentos em que a personagem apareceu na própria série, né? Mas ela aparece pontualmente em vários momentos lá, principalmente no episódio 3, mas depois ela dá uma ajudinha, olhando no sentido, ou no episódio final, que ela se revela quem é, né? E aí a gente vê o toque final dela, que ela finalmente teve que conseguiu, que é ser integrada de novo na posição que ela tinha da CIA, né? Que é a Sharon Carter. Cara, pra começar, a cena pós-crédito, né? Já é bem, bem sacana, porque o pessoal relembra o legado da Peggy Carter pra dizer, puta, você sempre foi foda, criou a SHIELD, não sei o que vocês viram lá. A gente deixou você de fora, mas a gente tá reintegrando porque você merece. Sua família tá hoje feliz porque você tá aí nessa posição de novo. E a gente que tá acompanhando tudo, né? Que finalmente a Sharon é o mercador do poder. Então, assim, porra, a mulher tá sujando o legado da tia avó, sei lá. Cara, que isso, né? Bom, é um negócio que não deu pra esconder muito, porque no episódio que apareceu, a gente já falou, ela é o mercador do poder, né? Mas tem muitas coisas aí pra gente tentar entender o que é, né? A gente tem aquelas teorias de que a teoria mais provável é que ela realmente tá puta com o que fizeram com ela, deixar ela de lado, e ela vai virar uma vilã, que a gente não sabe qual é a extensão disso, né? A outra teoria mais um pouco longe, mas não tão absurda, é que dizem que ela pode ser uma Skrull infiltrada, porque provavelmente a gente vai ter uma série da Invasão Secreta, vai ter que aparecer algumas pessoas que a gente tá achando hoje que são A, B ou C, mas pode ser pessoas que foram substituídas. Esse é o mote da Invasão Secreta, né? E por isso tá sendo construído, ela tá lá pra trás, tá sendo um monte de série vindo na frente. Eu acho que vai ter alguns já escondidos por aí ao longo dessas próximas séries, de Mulher Hulk, Gavião Arqueiro, de Miss Marvel, vai aparecer umas pessoas com índole suspeita, né? E também a gente adiantou aí, né, que tem a deixa pro John Walker virar o agente americano. Ele ganha esse título pela Val, né? Val diz que vai chamar ele quando for precisar. A gente vai ver ainda o que isso vai gerar mesmo, né? Zemo, pra mim, foi o grande vencedor dessa parada, porque no final das contas ele completou a missão que ele queria. Deixou vivo só quem achou que deveria ficar vivo mesmo, por enquanto, né? E Sam Bucky, dá a entender, a gente já viu que foi anunciado o quarto filme do Capitão América, dá a entender que eles vão estar lá. Se não tiver realmente uma série Capitão América e Bucky, que mudou o título da série nos créditos finais, né? Se não tiver uma segunda temporada ou uma série nova com esse título, a gente só vai ver eles de novo em Capitão América 4. Provavelmente só em 2023 ou além, né? É isso. São essas as deixas que ficaram pra série. Pra mim, a série 100%, certo? Com a única coisa, o único probleminha é a narrativa dela, que ela muda um pouco o que a gente tá acostumado. Em qualquer outra série, a gente tá acostumado a ver a construção nos primeiros momentos da série e um grande clímax, uma grande cena de ação no final, né? De cada episódio. Essa série não me surpreendeu, porque as cenas mais porradeiras, mais de ação, elas acontecem no começo e aí construção no final pra levar uma deixa pro próximo episódio começar a porrada, né? Isso me deu não tô dizendo que é ruim, mas me deixou encafifado, né? Meio cismado, né? Tirando o quarto episódio, que pra mim ainda é o melhor, os que o Sebastião Stan tinha falado, que ele termina pesado, ele realmente termina pesado. E se você olhar, ele é o episódio que mais resume tudo dos temas da série. Principalmente do tema da questão da briga dos Apátridas com o GRC, né? É um episódio que mais define tudo da série, esse quarto. Então, eu gostei do final da série, quando o agente americano, ele realmente chama ele de agente americano, ele com o uniforme mais preto, mais... Que o uniforme dele já era parecido com os quadrinhos, só que era azul. O uniforme que na época o Steve usava a alcunha de capitão, ele com o uniforme preto, enquanto o John Walker era o Capitão América. E depois eles inverteram, o Steve pegou de volta o uniforme azul e o John Walker herdou o capitão, o uniforme preto do Steve. Ele ficou como agente americano. que é como eu já falei desde o começo, o Coveiro falou que eu enchi o saco pra gravar essa fase também do Capitão, mas é o personagem que eu gosto. Eu gostei quando ele apareceu com o personagem, com ele falando, ah, minha roupa é mais preta aqui, legal, gostei. Tô contratado, viva! Fica lá aparecendo uma criança. Aí tem a Val, que já, que, segundo boatos, era pra ter aparecido no filme da Viúva Negra antes dessa daqui. Essa não seria a primeira aparição dela. Mas como o filme da Viúva Negra foi mais adiado que sei lá o que, ela acabou aparecendo aqui antes. Não faz muita diferença, eu acho, mas... Ah, Sharon, você é Screw. Eu não faço parte dos grupos que o Marcos Pedro participa aí, mas eu vi gente reclamando. Mas é aquele pessoal que não aceita mudança de quadrinho, reclamando que a Sharon virou vilã. Ela é a mercadora do poder, ou Marlene Matos, já que era chefe da Xuxa. A Sharon, tirando o Zemo, foi a que mais saiu ganhando na série toda, assim. A Callie morreu, ela conseguiu o que ela queria. A gente comentou em off, o Coveiro até falou que não entendeu muito ela tá ajudando a se livrar do soro, o que ela ia ganhar. Na verdade, ela apostou que ia sacrificar essa parte aqui para ganhar uma coisa melhor lá na frente, que é acesso a tudo que ela efetivamente fala lá com o cara misterioso lá, que ela fala no telefone. Ganhou acesso a tudo dos Estados Unidos, dos segredos militares. Então perder o super soldado para ela foi uma jogada pensada. Gostei. Na verdade, o que ela fala talvez seja até com a mesma mulher que ajudou ela, né? A motorista. Porque ela falou o seguinte, ó, avisa pros compradores, que é eles que são interessados, né? Que o soro tá fora do eBay, né? E eu tô botando um monte de arma, o eBay dos vilões, né? Um monte de arma, um monte de segredo dos Estados Unidos vai entrar no lugar, né? Aí é essa a mudança, né? Sim. Eu ainda não sei, pode ser que seja Screw, pode ser que não seja. Não perde nada se for Screw, porque o Screw também pode estar interessado aí em acabar com o governo americano vendendo todos os segredos, né? Mudando a ordem mundial das coisas, né? Criando caos. Não seria absurdo, né? Então, a Sharon foi assim, né? Essa volta dela mais vilanizada, esse clima meio revenge, né? Pra variar. Foi assim, muita gente fala, não, é heroína e tal, mas ela já teve uma fase meio... umas fases meio radicais, né? Naquele arco lá do Mark Waid, né? Quando o Capitão América sai daquela situação lá que ele tava morrendo, tá? Ela tava trabalhando com Caveira Vermelha, né? E tava meio pé da vida com o governo americano e tal, que tinha largado ela, né? O Nick Fury, né? Tinha largado ela nas linhas inimigas lá. Bem lembrado, a situação é a mesma. Ela foi esquecida. Ela exatamente. Puta, é bem lembrado. Não, e tem um detalhe, né? Foi acho que depois uma história seguinte, que ela era a personagem principal, que marcou a volta, né, do Nick Fury, porque ela não acreditava que o Nick Fury tinha morrido, né? Tamanha a vontade dela de caçar o Nick Fury, né, pra dar um fim nele. Verdade, não acabou dando, né? Enfim, marcou inclusive a volta do Nick Fury mais uma daquelas voltas dele, né? Mas, enfim, então ela já teve essa coisa e tal. Sobre ela ser Skrull ou não, aí é aquela coisa, acho que os dois caminhos ficam bem, né? Eu acho que seria interessante agora, já até porque já foi anunciado o Capitão América 4, né? E talvez ela fosse, vamos dizer assim, talvez essa vilã, né? Eu diria até que ela é a principal vilã, né? O Zemo aqui, né, do jeito que ele atuou tal, não sei se dá pra chamar ele de vilão, né? Porque no final das contas ele livrou a humanidade de um problema que seria o soro do super soldado, né? Ainda que do jeito dele e tal. A Carly era uma idealista, revolucionária e tal, então, assim, era uma menina confusa tentando mudar o mundo, né? Ali não, a Sharon tava ali numa situação mais próxima ali de um vilão, né? E ela, eu acho que assim, ela perdeu o soro do super soldado, mas ela não era a intenção dela, né? Meio que saiu do controle o plano dela de dar a localização do cientista, né, pros três, né? E que saiu do controle, né? Porque o Zemo mata o cara, aí explode tudo, e aí ela perde, né, o soro do super soldado, mas ela acabou ganhando, né, com isso, um acesso a coisa. Eu acho que é um personagem que talvez apareça Capitão América 4 e tal. Acho que o Mercador do Poder, pode ser bem trabalhado nessa linha, né? Vamos dizer assim, de um senhor das armas, né? Não seria um vilão direto, né? Mas alguém que financia ou que dá aparato, né, para outros vilões, né? Ou então ela vai ser uma vilã que vai perambular por vários lugares, né? Várias séries. Exatamente. Não, na verdade, assim, dá pra você trabalhar aquela coisa, né, nas séries. É, ah, surgiu uma arma aqui, mas da onde surgiu? Isso aí tava no estoque americano número X. Por que que isso tá... Por que que isso tá no mercado negro? Quem é que tá vendendo? Isso aí dá pra ir trabalhando, né? E também Madripoor, agora com essa inserção, né, no MCU, a gente pode ser essa central, vamos dizer assim, né? Desse do submundo, né? Da Marvel, vamos dizer assim. Foi bem legal eles terem conseguido, né? Agora que Madripoor tinha a ver lá com os mutantes, tá? Agora que tá tudo na mesma guarda-chuva, né? Agora dá pra trabalhar, de certa forma, isso, né? Provavelmente acho que Madripoor deve aparecer mais por aí, como esse reduto aí de onde você vai buscar informações, onde tem os espiões. É um cenário, né, bastante rico para ser trabalhado, né? E a Condessa, né, vou finalizar aqui, a nossa Julia Louis-Dreyfus, né, de Seinfeld. Lembrou o nome. É, eu olhei aqui no Wikipedia, né? Eu não tinha lembrado. Eu sabia que era Julia alguma coisa, mas... Trazer a Condessa é bacana, né? Aparentemente ela tá fazendo um papel parecido com o que o Nick Fury fez ao redor dos filmes, né? Dá pra ver ali, se confirmar a presença dela no filme da Viúva, é um resquício, né, de ou Vingadores Sombrios, ou então uma outra equipe, né, bastante famosa, né, que era os Thunderbolts, né? Curiosamente, ela tá daquele jeito, fala assim, ó, se prepara, porque vem uma parada grossa aí pela frente. Exatamente, uma parada porque, que não dá pra ser o Capitão América pra resolver, né? É, do que ela tá falando, não sei. Mas eu suspeito que vai ter dedo aí na invasão secreta, eu não sei por quê. É, pode ser que a invasão... Aquela que a gente já conversou em off. Pode ser que a invasão secreta, ela faça aquele papel que foi o do Osborn, né? Que permitiu a criação da Hammer e os Vingadores dele, né? E aparentemente, se confirmar a Viúva, né? Se confirmar a participação dela no filme da Viúva, recrutando a Yelena, né? Belova. A gente pode... Aí, assim, ela tá formando uma versão mais barra pesada, né, dos Vingadores. Uns Vingadores sombrios, né? Ela já tem um Capitão América, teria uma Viúva, então... E aí, ela vai pegar um Thor? Quem vai ser o substituto do Thor? Quem seria o substituto do Hulk, do Gavião Arqueiro? Enfim, né? Ah, do Hulk pode ser o Abominável, hein? Ia ser grotesco. Então, tem o Abominável que tá sumido desde aquele filme do... E que vai aparecer na Mulher Hulk. Né, então, o Abominável pode ser uma saída, né? E aí tem essas opções, ou os Vingadores Sombrios, né? Que talvez seja o mote, né? Ou mesmo, né, alguma coisa envolvendo os Thunderbolts, né? Acho que eu gostei mesmo também do final, essa questão da Sharon. Eu ainda vou um pouco mais longe, eu já posso imaginar que talvez a Sharon já esteja fazendo alguma atividade escusa por baixo dos panos e agora... é que a coisa foi visibilizada, que a gente tá vendo. Então isso é uma coisa também que é possível, se for realmente ela mesmo, se ela não for uma Skrull. Então, assim, eu não acho que houve algum problema com a Cheryl de ter sido, vamos dizer, digamos, vilanizada. Lembrando que ela era uma espiã no começo, quando ela era na agente da SHIELD, e aí depois ela se tornou uma agente no FBI. CIA. É da CIA. A gente não sabe nada do background dela antes dela de Guerra Civil. Ela foi realmente só introduzida assim do nada. Então, o que o pessoal tá reclamando ainda existe um pano a ser observado aí de background pra Cheryl. O que a gente só sabe mesmo de fato ela é sobrinha da Peggy. Talvez o que o pessoal tá confundindo são as cartas. A Peggy Carter tem um background formado. A gente sabe a origem dela e a gente sabe o que aconteceu com ela no final. A Cheryl, a gente não sabe nada ainda do background dela. Ela pode já estar fazendo um monte de coisas escuras que a gente não está sabendo, por baixo dos panos. E convenhamos, tem muito agente ali que pode estar fazendo esse papel. A Hydra, por exemplo, vamos voltar a falar, né? A Hydra se embranhou para dentro da SHIELD, até que de certa forma facilmente. Que foi só jogando pessoas assim, tal, infiltrou pessoas... Quando foi ver, a SHIELD praticamente inteira estava tomada pela Hydra, né? Então, calma lá, gente. Calma lá, torcedores, né? Não vão colocar coisas demais, não, porque ainda tem coerência. Ainda tem coisa para ser explorado com a Cheryl. A Cheryl acabou de chegar. E agora, na série do Falcão e Soldado Invernal, é que ela foi um pouco mais explorada. Até mais do que em Guerra Civil. Então, calma lá. entendeu? E eu acho que foi isso. E eu espero muito da Condessa, cara. Eu quero ver muito mais da Condessa. Se ela realmente for confirmada pra aparecer no, na Viúva Negra, eu quero ver o que eles vão fazer. Porque eu achei realmente a participação dela, e a atriz é ótima. Ela é ótima. Gostei dela. E é isso. O resto foi tudo fechadinho, bonitinho. Eu não compreendi por que do hate de 53% lá, do acho que foi Rotten Tomatoes, né? Aqui pra mim, que voltando um pouquinho, o discurso do Sam, não pra mim não caiu metade do valor da série, pelo contrário, eu acho que foi o mínimo pra mim, da grandiosidade do que foi o último episódio, entendeu? Com tanto de coisa que foi mostrada, entendeu? Então, eu acredito que pra mim, se eu fosse votar, eu colocaria um 85 fácil nesse episódio de pontuação. Pra mim, isso foi ótimo. Muito, muito bom mesmo. Como diria o Buck, eu dormi enquanto o Marcos falava. Vou tomar mensagem. Obrigado, Paulo. Bom, depois desse clima amistoso entre os participantes do podcast, a gente não tem outra coisa a fazer, não sei encerrar, tá? A gente volta aí próximo mês falando sobre quadrinhos. Acho que vai ter mais dois podcasts sobre quadrinhos, a gente fala sobre filme ou série. E aí, vou deixar já uma surpresa que a gente vai colocar uma votação em prática a partir do próximo podcast. Vou anunciar ela aqui primeiro e depois a gente coloca em prática para vocês decidirem uma coisa muito importante que há anos está para decidir aqui do nosso Inominata 66. Então, até lá. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.